o jogo e começa mais uma prorrogação. Porrada no peito na luta por carrinho, estrangulamento para pegar o leite ninho, pisoteamento logo na entrada, quem ficar na minha frente, eu como de porrada, vai rolar facada, cenas lamentáveis, aniversário Guanabara. Nossa, que música é essa, velho? Pior que é assim mesmo, mano, cara, aniversário Guanabara é assim mesmo. É nesse nível, velho, aniversário Guanabara. Todo mês nós temos uma chacina aqui no Rio de Janeiro. Eu descrevo aqui. Não, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, que porra é essa? Cara, é uma música homenageando a melhor promoção de supermercado do país, cara. Cara, o Guanabara é o supermercado que tem aqui no Rio de Janeiro, que eles fazem uma promoção, entre aspas, absurda, tá ligado? Que é o aniversário Guanabara. Que rola todo mês, aniversário Guanabara. Ah, eu já vi no YouTube. Não, mas como é que é aniversário rola todo mês? Ah, rola todo mês. Eu tô Guanabara, mano. Guanabara de sangue, meu irmão. Ó, Crive, pra você ter uma noção de como é essa promoção, Antarctica e Brahma, apenas R$1. Violência gratuita, preferência nacional. Não, eu já vi, tipo, vídeo dessa parada, só que eu achava que era uma vez por ano só. É, nada, tipo, velho. Sempre. Tá achando, cara, que Black Friday é ficha? Pica, meu irmão, tô no quarto aniversário do Guanabara. O pior, cara, é que o Guanabara já é um supermercado que já é barato pra natureza. Então ele já sai porrada assim, esporadicamente. Ele é tipo o Habib's nos supermercados. É, aí quando tem promoção, mano, a galera vai em peso, sai na porrada. E... Não, é pra... Cara, a gente tem tipo assim: que sai da casa do inferno, tipo, interiorzão do Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, vassouras pra vir pro Rio de Janeiro, tá ligado? Pra fazer compra, certo? Pô, parabéns ao estado do Rio de Janeiro por ter os melhores nomes de cidades do mundo, né, mano? Belfort Roxo, sabe, Vassouras. Sabe quem mora em Vassouras, mano? Não. A Jéssica. Eu não entendi. Meu Deus. Cara, vocês falam isso é porque tem uma cidade bem no interior do Rio de Janeiro chamada Natividade. Essa daí não para, né? Tá sempre Natividade. Cara, tem um bar aqui, ó. O bar do lado da UFR chama Natividade, velho. Ah, mas aí é um bar, né, velho? Você entende que é um bar. Agora o município. O município é foda, né, mano? Tem o quê? Cachoeira de Macacu, tem mais aí. Caralho, parabéns, hein, mano. Parabéns, Rio de Janeiro, vocês conseguem, cara. Ah, cara, o carioca é muito criativo, velho, você não tem noção. Tô percebendo mesmo, cara. Bem, então é isso, estamos de volta aqui, o time titular voltou. Olha só, o que aconteceu, Crive? Você esteve afastado, o pessoal tá com saudade das suas piadas. Piada, mano. Eu nunca fiz piada nesse programa. Não, pior que era. O Crive sempre foi um participante sério. Sempre focado nas análises de futebol. Exato, assim, cara, como... Cara, eu sempre... Mano, sério, eu sou o Mauro César do programa aqui, cara. Então, é pife patético. Exato, cara. Cara, então quem seria cada um aqui? Você é o Mauro César, o Euromark seria quem? O Euromark seria Sei lá, mano. O Luiz Egino, que fala de LOL. Ah, eu sou o Crack Neto, por favor, Crack Neto. Não, não, não é o Crack Neto. Não, assim, sincero. Ali é o Oliveira. Caralho. Eu nem sei quem poderia ser. O PVC. PVC. O PVC, que ele veio com uns fatos bizarros. Os bagulho nada a ver, mano. O Ero Marx podia ser o Chico Lang. Chico Lang, Chico Lang. Chico Lang eu aceito. Cara. Lang muito bom. Caralho. Não, deixa eu pensar num cara mais escroto, mano. Não, já sei. Já sei que é o Ero Marx. O Ero Marx é o Avalone. Caralho, cada um, mano. Puta que pariu. Se é que o Ero Marx é meio gordo, né, mano? O Ero Marx também podia ser o Gavião da Transamérica. Puta que pariu, os caras pegam pesado. Bem, então é isso, tá? Vamos começar. Peraí, não, peraí, quem que é o Carlos? Tá. É eu. Quem seria o Carlos? O Pablo e o... Porra, não. É Alex Escobar. O Sorin. O Sorin. Isso aí é bom, velho. Sorinho, mano. Não, pera, e quem é o... Cara, como é que o Sorinho fala? É... Assassino das áreas. Aquele sotaque dele, porra, muito bom. Cara, eu sei exatamente quem seria o Tomás, cara. Esse ninguém pode tirar, cara. O Tomás seria o Ivan Moré, cara. Sério, mano, porque eu pensei no Casagrande por causa das drogas. Não, cara, ninguém tira o Ivan Moré do Tomás, cara. Pior que ele parece Ivan Moré mesmo, viu, mano? Falar uma coisa pra você... É aquele cara que a participação dele tanto faz. É mesmo. Caralho, mano. O Tomás, ele nada mais é do que, tipo, um desses caras que assim, a gente faz participação. Tipo assim, quando tem dois comentaristas e um terceiro, tá ligado? E aí esse ele é o terceiro, entendeu? O que ele fala é... Realmente, muito bom. E fica nisso. Não, mas é o Piana, cara. Gente. Pelo amor de Deus. Não, o Piana, ele é não, o cara, Paulistinha. O Piana, o Piana é aquela mulher que comentou o Oscar. Ai, caralho, mano. A Glória Pires, não é? Ela isso, mesmo. Isso. Caralho, mano. É, não vi. Quem é o Lucas? Eu não posso... O Lucas, ver. Eu falei, o PVC. Lucas, não, o Max. Não, eu sou o Chico Lang. Não, é o Valone. Falando. Mano, o Valone é o caralho, o Chico Lang, porra. O Lucas é o PVC. Quem que eu sou, cara? Você? Puta, boa pergunta. Deixa eu pensar. Milton Neves. Não. Não. Você não chega perto do Milton Neves. Não, tem deixa eu ser o cara Milton Neves. Não. Porra, eu não posso ser nem Chico Lang, nem Crack Neto e você quer ser Milton Neves. Vai, eu acho que Ronaldão. Cara, o Crive tem que ser alguém, sei lá. Pô, tem ninguém da Sport TV, não? Caralho, quem é que... Da Sport TV? Ah, o Cry podia ser Scope. Escobar. Ah, não, vai se fuder, mano. Vai se fuder. É, Escobar. Escobar. Escobar é boa. Vai se... Coitado, mano. Coitado. De Mauro César. Tem piores jornalismo brasileiro pra Alex Escobar. Oh, vai tomar no cu. Oh, mas pensa, foi você que falou que o Rogério Ceni é chato pra caralho. Ai, não, tem piores, cara. Tem pensamento, podia ser o Benja, cara. Não, podia ser o Kaká Rossetti. Kaká Rossetti, mano. Como é que é o nome daquele outro cara lá que só arruma treta, mano? Cajuru. É o Cajuru. Cajuru, cara. Cajuru. Cajuru é o Arthur, cara. Cajuru é o Arthur? Se o Arthur entrar aqui, é o Cajuru, mano. Automaticamente, né, mano? Ou o Trajano. Não é? Trajano também pode ser. Eu queria ser o Trajano, mano. E o Valente é o Ulisses Costa, né, mano? Que não tem como ser outro. Ah, o Crive também pode ser o Ale Oliveira, tá ligado? Com as piadas. Eu gostei do fato dele ser o Escobar com a carequinha dele. Escobar. Fodeu, mano. Gostei do fato dele ser o Escobar. Mas o Lucas é quem, cara? Eu não vi. O Lucas é PVC, sério? Não acho nada. Eu tenho que ser um dos host, né? É, o Lucas pode ser um amigão. Amigão. O André Helling. Puta que pariu. O André Helling. Muito bom. Essa é boa. É verdade, né, mano? A gente esquece que existe o suporte interativo. Cara, não vamos falar de novo desse cara, porque já deu merda. Já deu merda. Não, a gente tá falando bem agora. A gente tá falando que o nosso âncora é o André Henning, porra. A gente tá falando bem, cara. Ele tá elogiando o patrão, caralho. Porra. É? Mano, se o Lucas é o André Henning, o Carlos é o Felipe Colim, cara. E o Ero Marques é o Bruno Formiga. Ai, caralho. Parabéns. Eu prefiro o seu sorinho, mas tudo bem. Essa foi parabéns, prorrogação. Parabéns. Então é isso, vamos pro podcast, gente. A gente tem muito o que falar. Então vamos embora para as notícias. Nossa primeira notícia dessa semana, de volta com esse quadro que ficou tanto tempo off, né? É o seguinte: Paysandu acelera a venda de camisas após a saída da Puma. Para quem não sabe, a saída da Puma é a patrocinadora do equipamento esportivo do Paysandu, sabe? Tipo Nike, pro Barcelona, esse tipo de coisa. Tá, Carlos, por que você trouxe essa merda de notícia? Não, o legal de perceber, calma. Primeiro que é o Papão. O Papão é legal, tá ligado? Eu falei que ele é o Felipe. Falei. Cara, tô aqui na página do Wikipedia do Chico Lang e tá aqui. Seu grande sonho é ser técnico do Corinthians ou Palmeiras. Porra! Como assim? Porque assim ele fode o Palmeiras, né? É, cara. Pô, até o craque. Nossa senhora, tu podia ser o Benja também, tá, mano? Se fuder, cara. Kulang, Kulang, caralho. Então, eu trouxe notícia porque é legal uma parada de comentar. É que o Paysandu trocou a Puma por uma marca própria, né? Que eles chamaram de Lobo. Nossa, que escroto. É. Que escroto. Eles botaram esse nome assim de propósito. É, né? Muita sacanagem. É tipo assim, é ser muito filha da puta. É até um lobinho de lado, mano. Vai tomar no cu, mano. Né? Aí tipo, é tipo um Adidas por uma marca que tem as listas assim, em vez de ser na diagonal, na vertical. Se escreve Ardidas. Com as pimentinhas, né, na flor. Aí como? O interessante de perceber é que, porra, na época que a Puma patrocinava o Paysandu, o Paysandu tinha só 6% da venda, do ganho por venda da camisa, cara. Tipo assim, a camisa era vendida quase R$200 e o Paysandu lucrava 30 conto, tá ligado? Na venda de camisa. E eles estavam apresentando aí na reportagem que depois que eles trocaram a parte do patrocínio, pra botar no patrocínio próprio, e como agora o dinheiro todo vai pra eles, tá ligado? Tem um custo de fabricação, mas ao mesmo tempo de custo de fabricação, o lucro todo vai pra eles, né? Eles já triplicaram, se eu não me engano, o preço do... O lucro que eles tiveram no ano passado. Porque eles já bateram a cota de quase R$1 milhão já com venda de camisa. E no ano passado, com a dinheiro, volta de R$250 mil, tá ligado? Triplicaram, não, quase quadruplicaram. Caralho, só isso? Só R$250 mil vende todos? Cara, era 6% da venda. Entendeu? Não, porque, por exemplo, como era 6% da venda, tipo, eles não tinham lucro nenhum, praticamente. Porque o diretor do Paysandu tava afirmando que a Puma ia lá fazer fabricação da parada, mas o processo de venda inteiro da camisa, quem tinha que tomar conta era o Paysandu, não era a Puma, tá ligado? E aí o parceiro era obrigado a fazer as vendas e tudo mais e tal. Então, tipo assim, era o custo de vendas, de botar PDV, de fazer toda a parte de contratação de pessoas pra vender a parte da camisa. E você só tinha 6% em cima da venda de cada camisa, tá ligado? Então, gente, eu trouxe essa notícia só pra exemplificar como é que é o modelo de patrocínio de camisa no Brasil, patrocínio de material esportivo, né? Porque na notícia, o pessoal vem falando que a diretoria do Paysandu apresenta que o modelo antigo com a Puma, os caras tinham somente 6% do total do lucro da venda de camisa. E o pior disso é que toda a parte de venda, criação de PDV, contratação de pessoas para venda e tudo mais e tal da camisa do Paysandu, quem tinha que fazer era o próprio Paysandu, não era a Puma. A Puma só fazia a confecção do uniforme, né? E aí o que os caras vêm dizendo especificamente? Que é uma coisa que, tipo assim, é realmente gritante. Nesse ano, com a troca, que é até engraçado, porque eles trocaram de um material esportivo próprio, chamado Lobo, né? E com essa troca, eles já quase quadruplicaram o lucro deles total em venda de camisa, que eles estão chegando perto de 1 milhão já de questão de venda de camisa. Mas com a Puma, eles tinham somente chegado no ano inteiro do ano passado a parte de 250 mil reais em lucro. E aí nesse quesito, porra, é muito bizarro como é que tá essa montagem dos contratos, da esquematização do patrocínio de camisa para os clubes brasileiros. Então, é foda que teve, por exemplo, o exemplo do Santos também, que o Santos ano passado ele tinha aquele patrocínio da Nike, ele recebia muito pouco pelo patrocínio da Nike, daí ele optou esse ano por ter o patrocínio da Capa, e a Capa mesmo sendo uma empresa já diferente do caso do Paysandu, que eles mesmos criaram a empresa, a Capa é uma empresa que já fabrica material esportivo há um tempo, mas o que o Santos teria com a Capa é muito maior do que ele teria com a Nike, no caso, né? Ah, não, sim. E como a gente tá comentando de todos os clubes, né? Lá fora, normalmente, as empresas, elas firmam contratos muito grandes com os clubes, né? O Manchester United, a gente já firmou contrato de anos com a Adidas agora, ganhando alto salário, o Real Madrid também. E agora o Brasil tem alguns clubes fazendo isso, né? O Flamengo tá com 10 anos aí de contrato, com 30 milhões sendo pago por ano com a Adidas. O Palmeiras também, acho que é um contrato de 8 anos, com a Adidas ganhando próximo aí de 25 milhões, 23, né? O Corinthians tá com um contrato grande com a Nike também. Então, o contrato de São Paulo é bom com o Under Armour, né? Então, mas tem alguns outros clubes menores não, né? Mas assim, que estão ganhando contratos menores, tipo o Atlético Paranaense tá contrato menor com a Umbro. Eu não sei como é que tá o contrato novo da Dry World. É um preço bem bacana até com os dois clubes, tanto o Atlético Mineiro quanto o Fluminense. Mas o Cruzeiro tá sempre com problema, o Botafogo tá com problema com o patrocínio esportivo, né? Então alguns clubes ali patinam ainda nesse meio, e é um meio que traz muito recurso pro clube, né? É, mas é que é foda aqui, mano. Aqui o bagulho é meio louco, né, velho? Apesar de, tipo, por exemplo, a Adidas tá investindo pra caralho agora. Não só em todo lugar, né? Só no Brasil, como Flamengo e Palmeiras, mas também em todo mundo. Tipo assim, porra, a grana que eles deram pro Manchester, tá ligado? Tipo, mas é engraçado como aqui no Brasil, vira e mexe, a gente tem esses problemas aqui com empresa de material esportivo que simplesmente não, sei lá, não vinga, sabe? Que eles simplesmente não dão lucro nenhum pro time, saca? Apesar de serem empresas grandes. Rapidão, só cortando aqui, o caso do Santos, o Santos com a Nike recebia entre 11 e 14 reais e uma camisa que custava 200 reais. Com a Capa o preço vai ser 200 reais e o Santos vai ganhar 50 reais por camisa. É, mano. E assim, e sabe o que é pior, velho? Ser bem honesta. O material da Capa melhor que da Nike, viu? Falar pra você. Não é por nada não, cara. Improvável. Porque eu vou, olha só, desculpa aí Under Armour, velho, mas não achei legal não. Essas daí tem umas empresas muito grandes fazendo camisa, cara, e o material podia ser da Topper. Tá ligado? Mas Topper é melhor, cara. Topper é melhor. Né? Depois que o Carlos falou que a do Botafogo vai ser da Topper, mano. Vou comprar uma camisa do Botafogo, mano. Caralho. A segunda camisa do Botafogo da Topper tá bonitona, velho. A preta e dourada. Sabe, eles já anunciaram como é que vai ser a camisa, tá linda. Né? Nossa, parabéns aí. Os 8 torcedores, mais o Eero Marques, que vão poder usar a camisa do Botafogo. Ah, cara, porra. Eu gosto da preta e branca, cara. Acho maneiro. Ah, não, essa nova do Botafogo preto e branco sem patrocínio nenhum, tá linda desse do ano passado pra esse ano, né? Porra, tá. O Botafogo não precisa de patrocínio, né? Claro que não. Claro que não. Mano. Só vive de história, cara. É quase um museu aqui. É uma história da década de 70. Né, mano? Entendeu? Parabéns, Botafogo. Mas, como o Comeiro fala, é totalmente contrário ao futebol moderno. O Botafogo é o clube exemplo disso aí. O Botafogo, o clube exemplo, né, mano? Parabéns. Então é essa a conclusão que a gente chegou. Bem, então é isso. Vamos pra nossa próxima notícia. Gol! E pra nossa próxima notícia, em que a vinheta não é escutada pelos nossos participantes. Que isso, eu escutei. Biu, biu, biu, biu, biu. Não foi essa. Foi essa mesmo? Não, foi aquela gol. Ah, agora a parada vai ser acertar, né? Qual que é? O pior, cara, é que a gente não sabe agora. O Lucas pode inventar qualquer coisa de vinheta. Ele pode pegar uma frase do André Herin, aí, gênio, mito, tudo gênio, mais. Gênio. De vinheta. O Craque Neto falando que o Guerreiro é melhor que o Van Persie. O Craque Neto falando: ô Messi, precisa aprender a bater falta. Não é assim. Precisa aprender a bater falta, caralho. Né, mano? Pode ser qualquer coisa agora de vinheta, né? Vai saber. O problema, cara, é que eu não sei como é que funciona, porque tá tudo cagado, né? Como tá tudo... Porque eu falei, ó, posso botar as vinhetas no outro computador. Mas vai pro mesmo lugar, vai ser cagado igual. Então foda-se. Bem, próxima notícia é a seguinte. Habib's une-se a brasileiros para comemorar a queda da esfirra. Agora a economia vai pra frente, graças a Deus. É velha essa notícia, mano. Eu vi ela, nossa, faz mó tempo, velho. Nossa, porra, eu só vi agora, como é que você... Como é que vocês não põem essa porra no progressão? O dono do Habib's, ele claramente quer o fim do governo Dilma e ele conseguiu. Pode ver que o Eduardo Cunha, Michel Temer, que nada, velho. Quem terminou essa porra aí foi o Habib's. Com certeza, é, mano. O ano derrubado por uma espinha. Né, cara? Com certeza. Sim, inclusive, você pode ver ali que depois da reunião lá pro impeachment da votação, veio os caras do Habib's entregar as esfirras, mano. É, velho. Porra, é a revolução da esfirra de queijo. Lá no congresso tava o cara falando, o pessoal tava em volta tudo comendo esfirra. Agora eu entendo porque a galera tava em volta ali no microfone, deu que não devia estar servindo as esfirras ali, tá ligado? Os creme. Aqueles que... Tá ligado? Essas paradas assim, creme cheese, porra. O creme ali tava comendo pelo só. Pelo creme ali, pela promoção de nas esfirra de carne. Caralho, mano. Eu boto sim. Nossa. Caralho, mano. Pelo refil de chope. Cara, esfirra não, de queijo a 20 centavos, eu boto sim. Sério, cara. De cara, que não apoiava esse lobby aí do Habib, chegou Eduardo Cunha, só o gangster que sustenta sua esfirra, cheira a enxofre. Não, sério, cara. Sempre quando alguém me perguntava o que era o Prorrogação, o que era isso que eu gravava, eu falava que era um podcast sobre o Arsenal e sobre o Botafogo. Agora eu vou falar que é sobre o Arsenal, sobre o Botafogo e sobre o Habib's, cara. Na moral, mano. Melhor definição, cara. O programa sobre o Arsenal. Você esqueceu do nível. Você esqueceu do nível, cara. Caralho, do nível. E há um tempo pra trás era São Paulo. Nossa, cara. Caralho. O que vocês acharam do Paulinho da Força cantando Dilma vai embora que o Habib não quer você? Caralho, mano. Amigos quase tão ouvidos quanto girafas, cara. Caralho, mano. Melhor de todos, cara. O Habib's é foda, mano. O Habib's é muito foda, mano. Inclusive, eu fui no Habib's esses tempos aí. Eu comi uma pizza do Habib's. Caralho, eu fui domingo. É? Pô, pizza do Habib's é ruim. Domingo eu fui no Habib's. Eu almocei lá. Eu comi combo filé de frango. Eu comi uma pizza do Habib's. Aí a coisa minha, eu prefiro o almoço do Girafas do que do Habib's, cara. Ah, não. Cara, cara, Girafas, moleque. Porra, Girafas é irado. Ah, não. Você não viu a propagandinha do Girafas lá com os mascotinhos lá dos Girafas, as duas Girafas? É genial, cara, aquilo. É muito genial aquilo. A melhor propaganda do Girafas até hoje foi aquele negócio do Burger King, cara. Eu vi a treta lá que o Girafas ia mudar, remodelar o logo deles, né? E aí parece que mó galera reclamou porque falou que não era tosco o bastante. Que tava muito bonito. Teve isso. Teve muito disso, cara. A galera do página do Twitter do Girafas. Porra, mó vacilo, velho. Eu gostava das antigas girafinhas. Galera queria as girafas tosqueiras lá. Continua tendo duas girafas na logo. Continua. Continua, são bonitas. Mas assim, antes era aquelas girafas de meia, tipo... De teatrinho de mão mesmo, tá ligado? Da propaganda mesmo. É, sim. Agora eles trocaram, eles botaram umas girafas mais estilizadas e tudo mais. Só ele falou, não, cara, eu não quero isso. Esse não é o girafas que me representa, tá ligado? Tá bonito demais, um bagulho. É igual quando o Dolly tirou a propaganda lá do Dolinho, cara, e colocaram uma propaganda de um churrasco lá com... É, nossa. A internet foi abaixo. Nossa, não, Dolly tem que ser Dolinho. Dolinho. Pô, não rola. Tipo, do girafas pra mim tanto faz, mas Dolinho, cara, se não tiver Dolinho, cara... Porra, esse mano. País não vai mais pra frente sem Dolinho. A propaganda do Dolinho é tão foda, mano. Dia 23 de março foi aniversário da minha mãe. E aí eu fui dar um presente pra ela e tal. Aí eu entrei cantando. Mamãe, você é amor. É meu exemplo na vida. Porque, porra. Sério. Que música eu melhor representa? Eu te ofereço com toda emoção, cara. Termina a cantoria aí, cara. Não, eu quis deixar esse desejo aí na galera que tá escutando, entendeu? Porque essa música é assim, todo mundo tá cantando junto e cantou esse final. Cara, o melhor é o nome do... Eu procurei a propaganda do Dolly. Aqui é nova, tá ligado? Tem o nome do vídeo é o melhor. Dolly Guaraná lança pela primeira vez uma propaganda normal. Caralho, os caras não perdoam, né, mano? Galera, não perdoa. Não, o pior é que tem o Dolinho. Só que o Dolinho não fica roçando, mano. Mas tem o Dolinho. Mas ele ainda é o Dolinho 3D monstruoso? Não, ele tá com a habilidade melhor, mano. Ah, que bosta, mano. Que lixo. Eu não quero... Lixo, mano. Eu quero o Dolinho 3D monstruoso que assusta a criança quando vai dormir, velho. Procura Dolinho do Mal no Google Imagens. Agora eu lembrei de uma discussão que a gente teve. Qual que era? O Dolinho versus quem que era? Que a gente tinha. Barriguinha mole. Barriguinha mole, mano. Não, cara, olha a imagem. Olha a imagem que eu mandei aí, cara. Essa imagem clássica do Dolinho do Barriguinha Mole. Caralho, eu tô com fôlego, mano. Perdeu o host, né? Caralho, mano. Essa imagem... Tá ali o capetinha, velho. Genial. Acabou, mano. Acabou o podcast. Não tem mais. Ai, cara. Cara, você posta com a foto do André Henrique, cara. Você grita, gênio. Aí você volta normal, vai. Vai Dolinho na bundinha mole dele. Caralho, mano. Puta que eu pariu, mano. Calma, eu vou passar pra vocês outro mais. Isso aí que ele tá fazendo com barriguinha mole. Primeira vez não, velho. Caralho, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Para, para, parou. Senão não vai ter podcast, mano. Puta que eu parei assim, macho. Caralho, mano. Dolinho, vale o solo de guitarra, velho. Puta que eu parei. Ah, é piada interna, mano. Caralho, acho que foram 5 minutos só de risada sem sentido. Pra todas as pessoas, mano. Cara, isso tem que estar no post. Coloca a imagem no link do post, cara. Tem todas as imagens. A gente vai ter as 3 imagens no link do post. Bem, se você usar o WeCast e estiver escutando prorrogação no WeCast, você pode adicionar as imagens no momento exato. Olha só, que coisa linda. Viu? Você pode tentar fazer esse tipo de coisa. Mas é isso, vamos virar de notícia, porque senão não tem jeito, né? Então, vamos pro próximo. Kore ga haitta gol! Pronto, passamos a vinheta. Kore ga kimatta gol! Kore ga kimatta. Acertou. Olha aí, caralho, sou foda pra caralho. Parabéns. Sou foda pra caralho. Bem, a nossa próxima notícia. Estátua francesa de Hércules ganha pênis removível após vandalismo. Cara, a gente já riu tanto nessa parada do Dolly que eu não quero mais nem fazer piada, velho. Ai, cara. O mais engraçado dessa imagem é que a imagem do Hércules bombadão e tal, e quando chega no puto tem um buraco na imagem. É sério, velho, tem um buraquinho assim. Aí tem as frases, caralho, não é só as frases, cara. Ah. Infelizmente o Hércules está sofrendo de um atentado, sofrendo de violência, tipo, caralho. Cara, velho. Olha a descrição do bagulho. Devido ao vandalismo. Agora eu me lembrei, né? Pode falar. Não, fala aí, depois eu conto o que eu me lembrei. Tá. Devido ao vandalismo e sistemática amputação de seu pênis de pedra, a estátua de Hércules do município de Arcachon, no sudeste da França, estreará um membro desmontável que será inserido na efígie de 3 metros de altura a cada cerimônia pública. Informado nessa terça-feira. Que significa que botou cerimônias pra colocar o pinto da estátua. É tipo isso, ela vai dizendo mais, Hércules tem uma virilidade frágil. Caralho, mano. Puta que pariu, mano. Cada um, mano. Aí completa, né? O que eu me lembrei foi daquele cast dos 12 trabalhos de Hércules, em que o Carlos contou a história do amiguinho dele. Ah, meu Deus. Do Ai, Não. Vamos para a próxima notícia, pelo amor de Deus. Como é que era o nome dele? Chanchadinho? Não. Papadinho. Não. Vamos para a próxima notícia, pelo amor de Deus. Antes que comece a história do Giba, vamos para a próxima. Gol. Para a nossa próxima notícia, o Cry... Caralho! Hã? Você quer adivinhar? É o Bill. Não. Vai tomar no seu cu. O quê? É o... Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. É, essa daí. Ah. Caralho. Crive, você que tem essa nossa última notícia de hoje. Notícia? É. Cara, eu não tô sabendo de nada, mano. É um relato sobre a figura que te representa. Como do comentário esportivo. Beleza, então. Cara, deixa que a gente ia comentar isso, mas vamos lá. Vamos pra última notícia, a notícia mais importante do Prorrogação, que é Alex Escobar relembra incêndio em avião quando era comissário de bordo. Pra quem não sabe, nosso querido narrador aí, o maior narrador brasileiro aí das últimas décadas, o senhor Alex Escobar, foi comissário de bordo durante 4 anos da vida dele, de 1987 a 1991, onde ele representou uma empresa que só tinha um avião, a Transfer, e fez diversas viagens. Em uma delas, ele fez um ato heróico e acabou apagando um incêndio, um grande incêndio, que salvou ali a vida de milhões de passageiros dentro do grande avião da Transfer, onde ele conseguiu apagar ali um forninho que pegou fogo. Mano, essa história do forninho, mano. É um forninho, pra mim, é tipo aquele videozinho, tá ligado? Da a Giovana derrubou o forninho. Aí você chega lá, o forninho é aquele forninho elétrico igual da Giovana, tá ligado? É. Que algum imbecil isso. Botou uma coisa lá dentro e começou a pegar fogo, meu Deus. Não, algum imbecil tava rebolando no forninho. Tava lá o fofão. Imagina se assim, em vez da Giovana fosse o Alex Cobain. Ai, Alex Cobain derrubou o forninho e caiu. Agora o forninho tá pegando fogo. Caralho, mano. Alex Escobar é foda, né, mano? Alex Escobar é um mito. Roger Ceni é chato pra caralho. Ah, eu só me lembro disso, Alex Escobar. Alex Escobar, cara, é inacreditável como o cara realmente conseguiu ser narrador de futebol, velho. Porque o cara é muito ruim, velho. Né, mano? Mano, dá tristeza, velho. Mano, o pior é que ainda o cara que comenta com ele é o Pedrinho, velho. E o Pedrinho é horrível, mano. Comentando. Caralho, mano. Mas vale dizer, cara, que... sério, é muita tristeza, velho. Eu acho que nós estamos tão ruins que estamos no nível da Sport TV, viu? Sport TV, tá afim de contratar? Estamos aí. Entendeu? Porque nunca se sabe. Cara, eu já falei pra você parar de falar essa palavra, velho. Essa palavra. Era outra empresa, não mas, era essa. Mas e aí, Carlos, ainda tá de pé, velho? Nada, não recebi notícia nenhuma, então caguei. Por que será? Por que será? Por que será, né? Por que será, né, mano? Ah, para, Lucas, a gente tava fazendo uma homenagem com você aí pro André Henry, pô. Né? Eu tô aí todo momento. Gênio, gênio, gênio, gênio, gênio, mito, então, gênio! Quer dizer que já que o Carlos tá cagando agora, a gente pode voltar com uma programação normal na abertura e botar Chatuba de Mesquita, né? Não, melhor não, hein? O Eero Marques, mano. Mano, não tem um dia que eu não fale com o Eero Marques e ele não mencione Chatuba de Mesquita. Não é possível, cara. Ele tem uma fixação com Chatuba, velho. É, cara. O Eero, calma. A gente já instituiu que cada mês tem que ter uma abertura do Eochan. Então calma, velho. Ninguém instituiu isso. Não fala essa porra aqui também, não. Caralho, mano. Os caras, velho. Eu tava querendo fazer as aberturas da hora. Tava pegando as letras dos anime, entendeu? Fazendo os bagulho normal. Aí vê esses caras aí, ó. Como é que Chatuba vive? Chatuba de Mesquita e El-chan. Chatuba de Mesquita e El-chan, né? El-chan não é problema, não. El-chan é incrível. E o El-chan é genial, genial, genial, genial. Entendeu? Então é isso. Tá, vamos embora que a gente tem que falar de futebol. Falar de futebol mundial, gente, tá? Começar aqui. Cruyff, você teve meio off nos últimos podcasts, né? Sim. Você tem alguma coisa que você quer destacar, que você quer comentar em especial, aproveitar esse tempo? A volta do campeonato espanhol. Olha só, estamos empatados então no, na liderança? Não, é o Barcelona Atlético de Madrid que tá, não a gente. Caralho, você entendeu o que eu quis dizer? Gente. Certo, voltou o campeonato espanhol. Temos um campeonato, basicamente. O campeonato tinha acabado e renasceu ali das cinzas com a má fase do Barcelona. Foi basicamente isso. Que o Barcelona resolveu perder todos os jogos, né? Impressionante, né? Como o futebol é fase, né, mano? Impressionante, velho. Os caras perderam um jogo contra o Real, depois o cara começou um atrás do outro, velho. Não só perderam o jogo, como o Neymar agora está emputecido, vida louca, rodando a baiana. Não é? Tá rolando mó treta, cara, Neymar. Eu também, cara, os amigos dele, cara, desde que encontraram com o Casemiro, nunca mais foram os mesmos. O Casemiro, inclusive, que ele é a peça fundamental do Real Madrid atualmente, né? Um bagulho. O Real Madrid tem chance de ser campeão, velho, também, tá um ponto só. Um ponto atrás, mano. E vamos lembrar que o Real Madrid tem o melhor saldo de gols. Verdade, sim. Dos três, o Real Madrid tem o melhor saldo de gol. Já pensou, gol do título ser de cabeça do Real Casemiro? Caralho. Gol de cabeça tem que ser do Codin, cara. Gol de cabeça tem que ser do Codin, não pode ser de ninguém mais, né, mano? Não, o Casemiro gosta de gol de falta. Caralho, mano. Mano, o Casemiro... Cara, eu não sei, porque pra mim, atualmente, não é mais uma piada, entendeu? Mas não é, cara. Não mas é mais. Cara, mas a parada, o que faz ser engraçado é, você pensa no Casemiro no que ele era aqui no São Paulo. Aí você pensa... Um bom jogador. Não, um bom jogador, mas que você, os São Paulinos odiavam. É, porque ele não queria jogar. É. Não era questão de ele era fresco. Ele era ruim. Então, aí você imagina esse cara que não queria jogar. E o cara pôs o Messi no bolso. Você acha engraçado, cara? Não é possível. Mas é que é engraçado porque o Casemiro, ele saiu naquele negócio em que foi o William José e Casemiro pro Real Madrid. Essa era a piada. Aí, um pouco depois veio o Douglas. Aí, o que aconteceu é o seguinte: os dois foram trocados quase que imediatamente, tá ligado? O William José morreu. Não, trocados não, eles foram emprestados, né? É, o Casemiro foi pro Porto. E aí o Casemiro começou a destruir no Porto. Entendeu? Tanto que já naquela época a gente tava comentando aqui no Prorrogação e a gente até pediu ele na seleção, isso caralho, né? Ele jogou bem, inclusive, contra o Bayern de Munique. Cara, mas se você for perceber, o Casemiro da divisão de base, todo mundo diz que o Casemiro jogava pra caralho, tá ligado? Sim. E até esse, na verdade, é o motivo de ele ter ido pro Porto. Tanto que como o Julian José não jogava nada em nenhum lugar, ele não foi pro lugar nenhum, ele ficou no Real Madrid B. Tá ligado? Não conseguiu ser emprestado pelo Real Madrid. O Casemiro conseguiu logo de cara. Entendeu? A gente não, zoava... O Real Madrid não. O Casemiro, no ano dele, ele jogou uns jogos aí de Champions, entrou na reserva. O jogo contra o Borussia lá da Champions foi o Casemiro que resolveu a porra do jogo. É porque o Coisa tava machucado, o Xabi Alonso, né? Sim. É, nem lembro, mas... Era assim. O Xabi Alonso. É o Casemiro, mano? Casemiro, velho. Quem diria? Hoje em dia, mano... Ele é o volante em melhor fase do Brasil, cara. Não sei como ele não é titular da seleção, tá ligado? Não, porque o... Porque positivos a gente já sabe, né, cara? Caralho. É porque ele não faz contenção o bastante. É isso. O que é engraçado, porque o Casemiro em si no Real Madrid, a principal função dele é essa, né? Ele libera a Kroos e Modric pra jogar e faz a contenção. É, mas ele não é o bastante. Tá. Aí que tá, o técnico Dunga, ele nunca vai chamar alguém que tá na melhor fase, cara. Ele vai chamar os caras de segundo escalão... Vai chamar a cara contestado. É sempre assim, cara. É sempre assim. Vai chamar o Ricardo Oliveira. Que esse daí é bom. Ricardo Oliveira, mano. Que esse daí vou é botar, bom. Vai botar o Jonas no banco. Não, ele não vai nem chamar o Jonas, mano. Pode esquecer ele. Esse daí não existe. Ele vai deixar o Marcelo. Vai chamar o Luiz Fabiano. Vai chamar o Luiz Fabiano. Exato. É assim, cara. Esse é o Dunga, mano. Ele vai deixar o Marcelo de fora e vai colocar o André Santos. Não, cara, ele vai te dar um... Ele vai tirar do cu um atacante que joga na Polônia e vai chamar pra seleção. Afonso Alves. É o Afonso Alves 3. Né, que é assim que ele chama. Todos eles chamam Afonso Alves. E eles jogam no Hereven. No Hereven? Não, pô, tem que mudar de país de vez em quando, cara. Não dá pra ser todo mundo no mesmo time. Então, peraí, então nós já percebemos que existem clones hoje em dia no mundo do futebol. Mano, porque existe o clã dos Walcotts. Vários Walcotts. E agora existe o clã dos Afonsos. Os Afonsos Alves, que são colocados pelo Dunga. É o próprio Dunga que faz no quintal da casa dele. Bem, então é isso. O Campeonato Espanhol tá de volta, agora que é com a draga do Barcelona. A questão é se o Atlético de Madrid vai aguentar a disputa dupla. Vamos ver, tem mais elenco agora. Cara, é o seguinte, em um dos jogos alguém vai ter que tropeçar, entendeu? Pro Barcelona. Quer dizer, o Barcelona vai ter que tropeçar em um dos jogos que ele tem pra não ser campeão, entendeu? Porque eu acho possível que o Atlético ganhe todos os jogos, porque o Atlético não tem jogos muito difíceis, assim, entendeu? Só que o Barcelona também não tem, entendeu? Mas olha só, tipo, se eu não me engano, a tabela mais fácil é a do Barcelona. O Barcelona não pega nenhum dos 9 primeiros colocados. Mas você tem que ver uma parada, o Barcelona tá numa fase ruim. E o Atlético Real em fase boa, entendeu? Eu concordo, tá ligado? Mas assim, a tabela é mais fácil do Barcelona. A tabela do Barcelona é ridícula, cara. Ah, mas o Barcelona pegou o Valencia em casa, que era o 13º, e perdeu, entendeu? Sim, então, mas tipo assim, eu concordo contigo, tá ligado? Sei lá, um mês atrás ninguém imaginava esse tipo de coisa acontecendo. O que eu tô falando é a tabela mais fácil do Barcelona e o Barcelona não divide força. Agora perceber se o Barcelona vai tomar a draga, vai tomar outra porrada no próximo final de semana ou não, tá ligado? Então, o problema do Barcelona, mas do Sporting Gijón, cara, acho complicado. Não, mas vão pegar aqui quarta-feira o Deportivo La Coruña, fora de casa. Depois o Barcelona pega o Sporting Gijón em casa, é impossível ele perder esse jogo. Mas não tem jogos... Na real são fáceis, Betis fora de casa, Espanhol em casa e no último jogo pega o Granada fora. São jogos, digamos, fáceis. O Atlético, mas assim, de Madrid ainda pega o Bilbao. É torcer por um empate e o Atlético ganha todos os jogos. É, tipo, o Deportivo é o jogo mais difícil. Na temporada passada é o mais complicado desses todos aí. Então, porque assim, o Atlético de Madrid ainda pega o Bilbao e o Celta de Vigo. O Real Madrid já pega nessa quarta-feira, já pega o Villarreal. É, entendeu? Assim, mas assim, o Real Madrid tem elenco pra segurar a onda, tá ligado? Sim, tem. Mas, assim, cara, mas o Atlético tá na Champions também, né? Também. Esse que é o problema. Não que o Real não esteja, mas o Real tem um elenco pra ganhar jogos simples, assim, sabe? Tipo. É que os reservas dele estão no nível mais alto, né? Assim, ele consegue dar uma manejada. Mas eu vou dizer que também que os reservas do Atlético são bons, viu? São. Não, eu concordo. Assim, se você... Eu falei isso no último prorrogação e eu reafirmo aqui. Eu acho que se você compara os times do Atlético de Madrid, que foi pra final da Champions, e esse Atlético de Madrid hoje, aquele time tinha alguns caras muito acima jogando juntos, mas como um todo o elenco, eu acho que esse time do Atlético de Madrid é o mais forte, tá ligado? Cara, direto eu vejo o carinha que entrou no time do Atlético de Madrid, nunca ouvi falar e joga bem, cara. Aquele neguinho lá, Caneviter, sei lá, não sei o nome dele. É o reserva dele. Joga. Ele era do River Plate, campeão da Libertadores. Joga bola. Tem um outro moleque também lá que entrou de primeiro volante, joga bola também, cara. Foi impressionante. Aquele maluquinho que joga de zagueiro, não sei o que, é Fernandes. Joga bola também, mano. Impressionante, velho. Mano, todo mundo... O trabalho do Simeone pra arranjar moleque, assim, arranjar um jogador que ninguém queria, então um jogador que é bom, mas que ninguém tinha visto, é impressionante, velho. É, mano. Ele tá, mano, tá jogando aquele maluco de Gana lá, velho. Molequinho lá, 22 anos. É da base. Porra, velho. E tipo assim, é que assim, se você olha pro Atlético de Madrid, ele tem a vantagem, que é um elenco novo, tá ligado? Elenco novo, tem gás pra caralho, saca? Dá um jeito, é muito difícil. Uhum. Porque tipo assim, se você compara esse Atlético de Madrid, eu lembro de uma coisa fatídica pra mim do Atlético de Madrid, que era naquele jogo da final da Champions. O Atlético de Madrid simplesmente não tinha time, ele não tinha gás pra jogar uma prorrogação, tá ligado? Não dava, os caras não aguentavam correr mais. Esse time aguenta. E vai até os pênaltis, tá ligado? Não, e esse time pode ganhar no tempo normal, tá ligado? Tranquilamente. Sim. Assim, eu quero muito ver. Eu tô muito empolgado pra ver esse jogo com o Bayern, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, tipo, esse vai ser o embate perfeito, tá ligado? O Guardiola e Simeone. Uma coisa que praticamente não se teve, né? Porque quando o Simeone realmente assumiu um time forte pra jogar, o Guardiola já tinha saído do campeonato espanhol, né? Sim. E é um confronto que, assim, deve ter tido até no começo do Simeone no Atlético de Madrid, porque, assim, antes dele ser vice-campeão, teve anos antes, né? Teve, acho que tava 2 anos antes. Ele até foi campeão da UEFA, foi campeão da Copa do Rei. O primeiro time bom do Atlético de Madrid que o Simeone pega é aquele de 2011 com o Diego e com o Falcão. Então, teve o time que ganhou da Copa do Rei, né? Do Real Madrid, em casa. Isso. Já é basicamente o mesmo time. É, só que é igual o time que foi vice-campeão, a diferença é que tinha o Falcão. Era a única diferença, né? Falcão jogando muito, muito. Falcão jogando pouquinho só. Pouquinho só. Foi naquela época que o Falcão estuprou o Chelsea, se lembra? Naquela Supercopa da UEFA. Que ele meteu o hat-trick, foi 4-1. Negócio absurdo. Aliás, o Mourinho. É engraçado, né? Como tem alguns técnicos que dão cancha com outros e técnicos que não dão, né? Por exemplo, de 18 confrontos do Arsene Wenger contra o Mourinho ganhou 17 e o Arsene Wenger ganhou 1, né? Agora, de todos os confrontos que o Simeone teve com o Mourinho, jogos importantes, o Simeone sempre ganhou do Mourinho, né? Nesse Real Madrid aí, que era do Mourinho, ele eliminou o Real Madrid, quer dizer, foi campeão em cima do Real Madrid, eliminou o Chelsea na Champions, ele fez 4-1 no Chelsea na Supercopa, então teve vários momentos bons contra o Mourinho, impressionantes. Tanto é que o Mourinho, até em alguns momentos, ele queria os jogadores do Simeone, né? Tanto é que quando... Levou o Felipe Luiz, ele no Chelsea, não, trouxe o Felipe Luiz, o Diego Costa, trouxe um monte de jogador, e Falcão também, né? Sim. E achou que isso ia resolver, não ajudou em nada. É porque, assim, digamos que os estilos de jogo do... Não que... Assim, eu acho o Simeone, assim, teoricamente diferente, assim, do Mourinho, assim. Mas digamos que a proposta defensiva é até um pouco parecida, sabe? E acho que ele quis pegar esses jogadores com muita gana, com muita raça, igual o Felipe Luiz, o Diego Costa, só que não deu muito certo no Chelsea, né, no caso. É porque no primeiro ano deu, né? Mas o Felipe Luiz foi bem abaixo no Chelsea, cara. Sim, sim. Bem abaixo. Assim, esse Atlético de Madrid eu tô esperançoso, cara. E uma coisa que tá me dando muita esperança nele é essa volta do Torres, cara. Eu, sei lá, cara, ele voltou. Ele voltou, ele tá aí de novo, cara. Tá metendo gol toda hora, tá jogando bem. É o Torres, cara. Botando ali aquela marca, tipo assim, eu não sou um jogador merda, não sou o Balotelli, calma lá. Aliás, o Balotelli quer voltar pro Liverpool, né? Quer. Não, ele não quer voltar pro Liverpool. Não? Quer. Eu acho que ele quer voltar pro Liverpool. O Liverpool não quer ele, o Liverpool não quer ele. Ele ainda é jogador do Liverpool, né? Não foi contratado pelo Milan, ele... Nossa, tá que vergonha, cara. Não, assim como o Torres ainda é jogador do Milan, né? É, isso mesmo. Só que o Torres acaba agora o contrato. Mas o Torres vai ficar no Atlético de Madrid? Vai, de graça. Nossa. O cara volta a jogar bem e fica de graça ainda por cima. Caralho, mano. Parabéns. Na moral, o Atlético, tudo dá certo pro Atlético, não é possível, velho. Caralho, parabéns. Aí o Griezmann fala, não quero sair. Tá tudo lindo nesse país aqui. Porra, que maravilha, cara. Que isso, cara. Bem, é isso. Atlético de Madrid de volta. Esperança. Vamos ver. Pelo menos mais um campeonato pra gente comentar, que não o campeonato inglês, né? Sim. Né? Até porque o Leicester tinha dado uma esfriada. Voltou aqui, mal ou menos, mas... tinha dado uma esfriada no campeonato inglês um pouco, né? Porque o Arsenal fez questão de ser um completo incompetente. Empatou de novo, essa, né? Vamos passar pro campeonato inglês, cara? É, então. Cara, essa é a parada do Arsenal, ser incompetente. Aí voltou pro quarto lugar, que é seu lugar de direito. Tá tranquilo. Cara, o Arsenal, velho. Puta que o pariu. Parabéns, Arsenal. Parabéns. Sério, eu não sei. Eu não sei como consegue, velho. Tipo assim, 16º colocado, cara. Contra o 16º colocado. Cara, é engraçado que eu sigo a página internacional do Arsenal no Facebook, cara. É impressionante, cara. Tipo, assim, a torcida... Tem gente que, na minha cabeça, muito grande parte da torcida ainda gostava do Wenger, o que não é verdade, cara. Eu não sei se é aquela coisa de torcedor, sabe, se revoltar num jogo e ficar puto, mas, cara, ninguém aguenta mais o cara, tá ligado? Tipo, não dá mais, entendeu? Não dá mais. E o pior é que todo ano ele dá esperanças pra você. Pô, eu tava empolgadaço com o Arsenal no começo, vocês perceberam que eu tava, né, mano? Empolgadaço com o Arsenal. Eu achei que esse ano ia, cara, porque o Arsenal tava lá, primeiro lugar no campeonato inglês. O Arsenal tava... Tipo, teve dificuldade no começo ali da Champions, mas classificou no final, ganhou do Bayern de Munique, tá ligado? Aí perdeu pro Barcelona, mano. Fim de tudo, tá ligado? Acabou tudo, mano. Foi eliminado na FA Cup pelo Watford. Não conseguia mais jogar nada no campeonato inglês. Foi eliminado pro Barcelona. Tipo, tudo acabou. O futebol inteiro do Arsenal acabou. Cara... E ainda mais que, assim, pra mim, isso não tem muita importância, tá ligado? Porque eu gosto do Arsenal, mas não sou aquele torcedor, assim, tá ligado? Até porque é difícil acompanhar time da Europa, igual você acompanha do Brasil, né? Mas imagina pro cara lá de Londres e tal, que tá nessa bosta contratando jogador milionário e o time não rendendo nada, enquanto tá lá o Tottenham com o jogador dele ali de 5 milhões jogando pra caralho, Kane da base jogando pra caralho, Eriksen jogando pra caralho. Não, o Tottenham, aí você vai ver o líder do campeonato, o Mahrez custou 400 mil. O Kanté custou 3 milhões. E foi um dos jogadores mais caros contratados pelo Leicester. Se eu não me engano, acho que Vardy, Kanté e Mahrez dá 6 milhões, o bagulho é assim. Esse é o mercado do Leicester. O Mahrez custou bem 1 milhão de dólares, 1 milhão de libras, cara. É muito barato, cara. É muito barato. Isso aí, cara, é tipo... Um jogador mediano contratado do Brasil, cara. Nesse naipe, mano. Cara... Não, é... Mediano, que seria... Libras, 400 milhões de libras. Dá 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Sim, mas é engraçado... É engraçado você ver isso, porque assim... Eu fui ver, né? Toda essa questão aí... Quando eu fui ver a chegada do Ranieri pro Leicester e tal... Ele fez esse pedido de vários jogadores que ele queria. Um deles era o Kanté, porque ele trabalhava no... Ele era, jogava no campeonato francês e ele já tinha visto ele no campeonato francês. E ele foi a primeira contratação que ele pediu, obrigatoriamente. Ele falou, eu quero esse cara. Ele falou, quero o Kanté, ele tem que estar no meu time. E aí ele começou a fazer essas contratações. Ele falou assim, não, esse cara vai precisar estar, esse cara vai precisar estar. Se eu não me engano, ele falou sobre o Simpson. Que ele falou que deveria estar no time, o próprio Albrighton, tá ligado? E ele falou, não, esses caras são obrigados a estar no time e é isso. Então, tipo, ele já veio... O Fux também, né? Fux também e o próprio Drinkwater. O Drinkwater que veio da segunda divisão, né, já. E é engraçado. O Drinkwater, pra quem não sabe, ele é um jogador promissor do Manchester, né? Do Manchester United. Isso. Que só que nunca foi aproveitado, né? Aliás, o Ferguson, ele revelou muitos jogadores, mas também ele... Digamos que ele tirou muitos jogadores que foram fodas, ele ignorou, tá ligado? O Pogba é um deles. O Drinkwater não é um craque, mas assim, é um jogador que hoje, do jeito que ele joga, seria titular da volância do Manchester, pelo menos eu acho. Ele é titular da seleção inglesa. Sim. Entendeu? E certo, sabe? Não tem quem tirar, sabe? Não, tipo, eu não culpo nem tanto o Ferguson por isso que lá na base do Manchester deve pipocar moleque bom pra caralho, assim, do nada. Uma porra, mano. É, eu acho que é dar mole pra caralho esses times, assim, da primeira divisão do campeonato inglês não olhar pra esses caras, velho. É que eu acho um problema quando você vê, assim, um trabalho do cara, tipo assim, o trabalho do Ranieri desde o começo do Leicester, e aí você vê que ele entra no campeonato... ele monta o time, ele escolhe os caras pra montar esse time em específico, tá ligado? E aí você vê os outros times grandes com uma tonelada de dinheiro e não conseguem ter esse pensamento, tá ligado? Porque o Manchester é uma bagunça, tá ligado? É engraçado, né, cara? Quando o campeonato inglês ele foi pra mais elitização possível, que agora com esse novo contrato milionário, os dois melhores times são times com jogadores baratos e com revelações da casa, né? Impressionante, né? Assim, é bom pro futebol, é legal pra caralho, né? Sim, sim, é muito bacana. Pegar o time do Tottenham. O Tottenham tem muitos jogadores. É claro que a gente comenta do dele ali, a gente comenta do Kane, do Eriksen, sim, cara, que eu acho que é um jogador muito pouco comentado, que eu acho que, puta, joga muita bola. Joga muito. Joga muito e custou barato. Foi 10 milhões de livros. Joga muita bola. Mas tem. Tem outro jogador, exatamente, o Walker é um cara que ninguém comenta, joga muita bola. Sim. Aquele maluco que é primeiro volante, Dier, também joga muita bola. Sim. Eles têm o Dier é até engraçado a história dele, porque ele é um moleque novo, né? Ele é um cara que é inglês, só que ele a vida inteira dele ele morou em Portugal, tanto é que ele joga pela seleção inglesa, ele é inglês, mas ele foi revelado no Sporting, né? Sporting Lisboa. Sim. Que é o Eric Dier, né? É, Eric Dier. Tem até outros caras que jogam bola, aquele Danny Rose, que é lateral esquerdo, bom jogador também. Sim. Tem muitos caras bons. O próprio Dembélé, tá ligado? Tem jogadores que são meio inconstantes, mas que de vez em quando resolvem, tipo Lamela, tipo Chadli, tá ligado? Sim. Puta goleiro. Impressionante no time do Leicester, que assim, muitos desses jogadores, o próprio Mahrez, o Vardy, eles são jogadores que não estão no Tottenham há pouco tempo. O Vardy, ele já tá há 4 anos no Leicester. Ele chegou no Leicester quando o Leicester estava na segunda divisão e tal. Ele participou daquele time, você lembra aquele jogo? É um jogo até famoso, assim, pela reação da torcida, do Watford contra o Leicester. Sim, sim, não. É sobre os playoffs lá de acesso, que o cara perde o pênalti e causa um gol no último minuto, né? A torcida invade o campo e tal, daqui a pouco caramba e tal. E ele já tava nesse time, o Vardy. E o Vardy foi reserva há muito tempo. O Vardy começou a ser titular e começou a mostrar um futebol bom no final do final do campeonato passado. Porque vamos lembrar que o Leicester, no campeonato passado, durante muito tempo ele foi o último colocado. E daí no final ele conseguiu uma série de vitórias gigante até chegar na 14ª posição, que foi onde ele terminou o campeonato. Então a boa fase do Leicester, ela não é do começo desse campeonato, ela já é do final do outro campeonato. Sim. No final do outro campeonato, se não me engano, o Leicester, nos últimos 7 jogos, ele conseguiu um empate e 6 vitórias. A história impressionante do Leicester não é nem desse campeonato, já vem do outro, do jeito que eles se recuperaram e conseguiram sair e ficar até próximo do meio de tabela, assim, entendeu? Então eles já estão ganhando há muito tempo, sabe? Sim. Não, e tanto que eles têm alguns caras lá que são medalhões do time, a dupla de zaga, tá ligado? É, o Hunt e o Morgan. Sim, eles são velhos. O Huff é até engraçado que ele vive fazendo entrevista e ele fala muito sobre, porque pra ele é muito importante esse time do Leicester, tá ligado? Ele tá lá mocota, ele tá tipo, ele é velho já, saca? Ele tem 31 anos, saca? Tipo, um cara que ninguém fala muito e ele tá, sabe, segurando a onda há muito tempo. E agora o time tá dando muito certo, saca? E é muito louco isso. Porque você, pô, o cara não é mau zagueiro, é um bom zagueiro, tá ligado? Que fica ali, tipo assim, fica sendo arrastado e tal. Agora ele é, tipo, aquele cara, tipo, do anime, que é o veterano que tá na última temporada dele, tipo isso, saca? Aham. Uhum. É tipo ele... aquele negão do Slam Dunk. Ele é o gorila, tá ligado? O Akagi. É o Gori. Se bem que no Slam Dunk o Akagi é tipo. Existe um misconception no Slam Dunk. O grande craque da equipe é ele. Aham. Uhum. Eu falo isso pra todo mundo. Não, não é, é o Rukal. Não, mano, é o Akagi. Certeza que é o Akagi, mano. É o grande craque do time, pode ver. Pode ver todos os jogos aí. Se ele não joga, o time perde. Mas tudo bem, tira o Slam Dunk da partida aqui. Né? Que não vai rolar, né? Mas até o momento, cara, campeonato inglês, um pouco mais de disputa agora, só que assim, um empate com o West Ham não é um mau resultado, tá ligado? Sim. Saca? O Vard foi expulso. Ainda mais as circunstâncias que foram, né? Vard expulso? É. Cara, vocês acharam que ele simulou pra caralho, assim? Pra caralho, não. Você acha que é uma simulação pra expulsão? Não, acho que é uma expulsão. Na boa. Porque você vê que o cara puxa o braço dele, daí ele toma a frente do cara, o cara tipo assim, eu não achei que foi pênalti. Mas assim, o cara fica em cima dele, era normal ele cair. Ele não caiu e se revirou no chão, sabe? Ele não fingiu uma expulsão. Ele não fingiu um pênalti. Eu achei que ele realmente caiu. Mas assim, não achei que foi uma simulação pra ele ser expulso, tá ligado? Eu acho que tem coisa muito pior aí, cara, pra isso aí ser considerado simulação, cara. Na moral, eu vi o Luiz Soares pulando. Que nem uma gazela e os caras dando pênalti. Então, mano. Tá boa. É muito mais pênalti que o pênalti do Washington e o que o outro pênalti do Lash. Sim. Porra, é bizonho. Tipo assim, a expulsão do Vard é bizonho, não é? E os dois pênaltis marcados no jogo são totalmente toscos, tá ligado? Realmente parece que o cara realmente que ficou com peso na consciência e quis dar o pênalti pro Lash, né? Sim. Porque é impressionante, né? Aquele. Eu descobri que aquele maluco não é o Kanté ontem, cara, que é o Schlopp. Que é um jogador do Lash que eu nunca tinha ouvido falar. que ele é igual o Kanté, só que não é o Kanté. Caralho. E daí ele vai pra cima do Andy Carroll, ele esbarra no Andy Carroll, cai e pênalti. Mano, porque o Andy Carroll é muito mais forte, o Andy Carroll não faz nem força, tipo, ele só para, se o cara bater, caiu. Você percebe que não é o Kanté, porque se fosse o Kanté, o Andy Carroll teria perdido a bola simplesmente e o Kanté teria ido embora. Entendeu? Que é isso que acontece geralmente. Kanté ainda é o líder de roubadas de bola de toda a Premier League, cara. O Kanté é o melhor volante da Premier League, né? Cara, mas ele tem o recorde de roubadas de bola da liga, mano. O moleque é um monstro, velho. Você faz o quê? Se você vê ele jogando, você sabe que ele é um monstro, tá ligado? Ele é um monstro. O Alex Ferguson, que a gente comentou aqui, ele falou que o Kanté é o melhor jogador da Premier League. Cara, e não tem nenhum cara melhor que ele. Mano, vocês viram o jogo da seleção francesa, cara? Ele destruiu na seleção francesa também, é um negócio absurdo, cara. E ele é novo, porra, 20 anos. Ele é realmente o cara que é, ele é novo, né? Ele é realmente um cara muito bom, cara, muito bom. Ele, tipo, ele tem um futurão, tipo, futuro foda pela frente aí, tá ligado? Se ele continuar, velho, tipo assim, ele só precisa da oportunidade, saca? Continua, velho. Mesmo que seja no Leicester, porque o Leicester, se continuar assim, mano, disputa campeonato pra caralho, tá ligado? Cara, é impressionante essa nova geração francesa, né? De como tem volantes bons de marcação e volantes bons de saída de bola, né, cara? É absurdo, né? Impressionante, mano. É aquela ideia de meio campista, né, velho? Você não pode ter mais o cara que só rouba a bola e toca do lado. É o cara que pega a bola. Ah, mas assim, digamos que tem, tipo, preferência, sabe? O Pogba é um meio campista mais de saída de bola. E o Kanté, como... O Matuidi é bom nos dois, né, também, né? O Matuidi é... Cara, o Matuidi é outro cara super subestimado, né, cara? Como joga bola esse maluco, né? E ninguém fala dele, velho. É, mas o Matuidi tem uma saída de bola fodida, mano. Não, o Matuidi é muito bom, cara. O Matuidi marca bem, apoia bem, é talentoso, cara. Na boa. O Matuidi é o... Caraca, esqueci o nome do bola com o Corinthians. É o Elias que deu... Paulinho. Que absurdo, cara. Eu, como Chico Lang, vou dizer que o Elias é melhor que o Matuidi. Ai, caralho. Cara. Não tem um post de um cara lá, um dos comentários de esporte que fala que o Paulinho é melhor que o Yaya Touré, é melhor que o Schweinsteiger e o caralho. O Neto falou isso, sem certeza. Eu me lembro disso. Que é o melhor Neto, cara. Mas o Neto deve ter falado isso. Ele fala um monte de nome, cara. Mas é muito bom, cara. Ele fala que é melhor que o Xavi da melhor fase. Porra! Cara, quando o Paulinho foi vendido. É o Sormani, Fábio Sormani, que ele fala isso. Ele fala assim: melhor segundo volante do mundo, Paulinho é outro que você vai. Quando ele foi vendido pro Tottenham, muitos acham que é normal. Cara. Mas quando o Paulinho foi vendido, até na imprensa britânica, saiu que ele é uma mistura de Yaya Touré com mais um cara aí, caralho. Na moral, o Dink Warrior é melhor. Olha essa frase do texto, tá aqui, ó, na UOL, cara. data 2/7/2013, ó. A geração PlayStation ficou indignada quando leu essa afirmação no meu Twitter. Como pode um brasileiro ser melhor que um europeu? Sim, ela pensa assim. Uma grande parte dessa molecada diz que Bastian Schweinsteiger do Bayern de Munique é melhor. Não é. Outra parcela significativa mencionou Yaya Touré do City em inglês. Também não é. E da Inglaterra surgiu o nome do veterano Frank Lampard do Chelsea. Não amarra a chuteira de Paulinho. Xavi do Barcelona também não foi mencionado. Negativo. O catalão vive uma fase ruim e isso podemos comprovar nessa Copa de Confederações. Alguém quer mencionar outro segundo volante para cortejar com o Paulinho? Fique à vontade, pois não haverá encontrar ninguém melhor que o ex-corintiano. Hoje o atleta do Tottenham na Inglaterra. Mano, primeiro, Yaya Touré não é europeu. Só queria constar. Eu só queria constar. Boa, Lucas, de boa. Entendeu? Assim, eu acho que... Não, mano, é esse nível do cara que comenta aí, velho. Cara, é sério, eu podia estar comentando numa TV esportiva e ia ser melhor que a maioria desses filhos da puta. Não, mas sério, cara. Mas sério, velho. Uma coisa que, assim, tipo, eu sei que eu tô mudando isso, mas uma coisa que me incomoda muito é, tipo, essas... Não é nem galera mais velha, tem gente até mais nova que fala essa porra, ah, geração PlayStation, não sei o que. Tem muita coisa que eu vejo que molecada nova que faz sentido e eu vejo muito. Como é que é o nome? Quando a pessoa vive muito no passado, sabe? Relembra muito o passado, fala tudo antes era melhor. Não é nem nostalgia, tem outro termo pra isso, mas é saudosismo. Eu vejo muito saudosismo de muita gente, sabe? E às vezes isso me incomoda, sabe? Tipo, só porque você é novo, só porque você vê ou acompanha o futebol de atualmente, os caras invalidam sua opinião, sabe? Nem tudo disso é real, sabe? Mas claro que tem a molecadinha que fala um monte de bosta, sabe? Mas nem todo mundo tá falando, tipo, coisa errada, entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas é que assim... Não, mas se é pra falar de texto bosta, eu quero só de compartilhar um texto bosta pra vocês. É Tyson ou Messi? O futuro dirá quem foi melhor. Caralho. Puta que pariu. Aí, isso aí é um clássico, mano. Os caras, velho. Quem é esse texto? Boa, cara. É difícil ter uma visão realista. Pianei Carle. Cara, é difícil ter uma visão realista. Isso aqui é coisa de gaúcho, mano. É um cara gaúcho que foi falar do Tyson. Cara, vocês já perceberam? Cara, é foda, mano. Mas tem umas torcidas, velho. Tipo assim, torcida não, do... Não, é foda, mano. O cara foi revelado no time do Rio Grande do Sul. O cara é um monstro. Não. É melhor que todo mundo. É assim, Grêmio, Bahia. Bahia, se o cara é do Bahia... Porra. O Talisca é foda. Não, o Talisca é bom, mas tipo assim... Ele não é o Messi, entendeu? Tipo assim, os caras... Mano, os caras até hoje falam que o Daniel Alves é o melhor lateral de todos os tempos, tá ligado? Porque eu não sei. Não, porque ninguém sabe, cara. Não, esses... Mano, eu não entendo isso, cara. Mas é foda, velho. É foda muito você ver, tipo assim... O que eu não gosto, que me incomoda, Crive, acima de tudo, é o descrédito ao futebol atual, tá ligado? É o... Sim. A incapacidade de ver qualidade no futebol que existe hoje, sabe? Que o cara vai, futebol de hoje não presta, e blá, blá, blá, porque não funciona, e sei lá o quê. Aí se você pegar, tipo, pra mostrar um jogo fudido, tipo, que seja um jogo do Atlético de Madrid, ou um jogo agora do Leicester, do Tottenham, tá ligado? Se você parar pra mostrar, olha o jogo do Borussia Dortmund, que fala que não é bom, o cara vai falar, não é, que é uma merda, fala uma merda, sei lá o quê. Porra, mesmo que você pare e fale, não, mas olha a formação que o cara tá usando e tal, ah, porque não é, porque você não viu, o cara não consegue dar crédito ao futebol atual. Ele não consegue dizer que, porque por exemplo, é que nem o pessoal fala, pô, o Neymar é uma bosta, Neymar é uma bosta, Neymar é uma bosta, que se foda, o caralho, tá ligado? Mas assim... A seleção de 2002 era incrível. Todo mundo fala, pô, a seleção de 2002 ganhou, sei lá o quê. O Vampeta tava na seleção de 2002. Não, o Vampeta jogava pra caralho. Cara, o problema é com a seleção não, de 2002. Mas ele não tava naquela, porra, o Vampeta. Nossa, que lindo que ele tava. De 98, por exemplo. Exato. Não, acho que o que eu tô falando é que, por exemplo, a seleção de 2002, nem eu gosto de jogar pra caralho, mas se tu for lembrar, a seleção de 2002 era... Três volantes, com um que sabia sair pra jogar, que era o Kleberson. O resto todo mundo marcando. Bola nos laterais, Cafu e Roberto Carlos. Subir e descer o tempo inteiro. E tipo assim, Os laterais também. Subiam. É, os laterais subiam. O Kleberson de vez em quando aparecia. E no resto era a bola nos três da frente. Ronaldinho, os dois Ronaldos e o Rivaldo. Resolve aí, galera. Era literalmente bola nos laterais e bola nos três da frente. Mandava eles resolverem, velho. Mano, às vezes eu lembro. A tática do Filipão não era nada demais, não. Eu lembro aquela seleção jogando em um esquema ridículo de 3-4-3 com dois de lado. Mano, que esquema ridículo que é aquele, cara? É que assim, se não é aquele time, ia dar muita merda, tá ligado? Não. Lucas, vamos lembrar de uma coisa. O Brasil quase foi eliminado pra Bélgica naquela Copa. Sim. É, o Rivaldo colocou a bola no braço e falou, deixa que eu resolvo. Exato. Porque ele jogava há pouco. E aí resolveu. O jogo contra a Inglaterra, o Ronaldinho botou no bolso o jogo, tá ligado? Foi isso. Cara, literalmente foram assim. Os jogos da seleção, a primeira fase é aquela fase ali que o Brasil pegou um time, um grupo bem bosta, tá ligado? E os outros jogos a partir dali, dos mata-matas, foi tipo assim, um jogador virava e falava assim, esse jogo é meu, tá ligado? O da Bélgica foi o Rivaldo, que teve ajuda do pênalti, tudo mais e tal. A Turquia foi o Ronaldo. O da Inglaterra é o jogo do Ronaldinho, entendeu? Mas sério, cara, aquele time da Inglaterra era bom, viu, mano? Era bom, viu? É. Você pegando aqui, velho, o time da Inglaterra, só, a Inglaterra, assim, depois de... meia-meia, cara, a única chance que eles tiveram, acho, cara, foi 2002, 2006, cara, porque, sério, esses dois times aí, eram, se pegasse um... É claro que na seleção inglesa ninguém rende, porque o time é uma bosta, os jogadores são pipoca e tal, mas, assim, o time era bom, mano, você pegar no papel ali, era um timaço, velho. Sim. Mas é... Pô, era no meio campo de, o que mesmo? Lampard, Gerrard, Joe Cole e Beckham, era isso? Joe Cole, Beckham e no ataque Michael Owen. Sim. Que massa, velho. Michael Owen já, Rooney já? O que? O Rooney, acho que o Rooney não serve. 2006 tinha o Rooney. Mas é, no caso de 2002, o goleiro é o David Seaman. A zaga era Ferdinand e aquele negão do Arsenal lá. Campbell. E tinha mais um cara, que era o... E tinha o Terry também, velho. Laterais de Joe Cole. Lateral de Joe Cole e... É, quer dizer, o Joe Cole não. Ashley Cole. E o... O outro não lembro qual que era, mano. Mas era um time bom, cara. Sim. Era. Não, e Michael Owen, tipo, jogando muito. Sim, Michael Owen, naquela época do RB2, um ano antes, ele foi eleito o bola de ouro da France Football, que ele ganhou a Copa da UEFA pro Liverpool, praticamente. Sim, tinha ainda naquela sessão que a gente tinha também. Tinha o Heskey, Liverpool, tinha o... 2002 ainda eu acho que tinha o Alan Shearer. Eu acho que tinha, não tenho certeza. Mas era bom o time, cara. Era muito bom o time. Era bem bom. Eu sei que aquela sessão de 2002, cara, é que é foda, mano. É foda você tentar falar pro... Por exemplo... Eu não sei, velho. Os caras... Tinha Paul Scholes, não tinha? Tinha Paul Scholes. É... Paul Scholes jogava com uma 8, não era? O Paul Scholes jogava com o olho nas costas. É, não. O bagulho era sinistro. Cara, eu acho que, assim... Realmente tem muita coisa, assim, que... Sei lá, é meio triste, cara. Porque eu acho que, assim, tem coisas boas no futebol de hoje em dia, saca? É difícil olhar pro Brasil e achar elas, tá ligado? Às vezes é... Mas tem muita coisa no futebol de hoje em dia. Tem muito cara bom, tá ligado? Não tem como você olhar pra um Casemiro e falar que o cara não é bom, saca? Tipo, vai ver pro Casemiro, ah, é um merda. Pô, você vai falar pro Neymar, o Neymar não seria convocado pra seleção brasileira antigamente também? Sabe, não ia ser titular? Não ia. Mas ia ser convocado, tá ligado? Ah, eu não sei se não seria titular também, viu? É, difícil, porque a gente... Eu acho que seria, dependendo da seleção também. Cara, a gente tá falando pra caramba aqui, mas se tu for parar a pensar, até o próprio Pepe, jogou do lado do Pelé, jogou do lado do Coutinho, não mais tal, fala que um dos caras com mais habilidade que ele já viu na vida dele foi o próprio Neymar, tá ligado? Sim. Mano, é porque é foda, velho. É que é difícil pros caras, mano. É difícil pra dar valor, né, mano? O brasileiro é foda pra dar valor pro que tem, né, mano? É difícil virar pra falar. Ó, a gente tem coisa boa aqui, tá ligado? É meio complicado, né? É que eu acho que hoje em dia eles pegam muito essa parada do... O futebol se tornou meio, sabe, sem provocação. O futebol se tornou meio sem graça, assim. Mas acho que a qualidade do jogo em si, sabe... não foi tão prejudicado assim quando as pessoas pensam. Eu sabe? Acho que a gente passou por um tempo pior e a gente voltou a melhorar, tá ligado? Eu acho que teve assim. Depois, assim, 2006, começou a ter umas caídas. A Alemanha mostrou muito isso, né? Isso. A Alemanha mostrou que, assim, você faz futebol com jogadores com talento, né? Sim. Não Sim. só com jogadores de força física. E a gente teve... O Guardiola ajudou muito o futebol, trazendo... Mesmo por mais que eu deteste ele, tá ligado? Ele foi um grande influenciador aí, tipo... Não, não só o Guardiola, como a seleção espanhola como todo, sim. né? Sabe, eu acho que assim, tudo isso, esse título da seleção espanhola era fundamental pra essa retomada do futebol, tá ligado? Eu acho que precisava dessa seleção voltar. Não, vamos ser sinceros, tipo, 2008 pra cá, principalmente questão de seleção e tudo mais, o que a gente tem visto são cada vez mais seleções que têm um futebol apurado, que preferem jogar a bola, diminuir marcação, de fazer campo de... O que muita gente reclama é que o futebol se tornou um esporte muito mais físico do que era no passado. Mas isso é o básico, tá ligado? Porque, tipo assim, vai evoluindo as coisas, vai evoluindo o preparo físico, vai evoluindo a forma como você prepara o jogador, o tipo de aparelhagem e tudo mais e tal, então o tipo físico vai evoluir, velho. Mas mesmo assim, você não cara... quer que evolua ali marcação de campo e tudo mais e tal? Não é possível não evoluir. Ah, cara, mas mesmo assim, Carlos, eu não sei, porque eu vejo... Cara, tem muito jogador que... Ah, o físico... Pô, o Cristiano Ronaldo é um jogador físico, mas em contraponto, o Messi, ele é rápido. Mas ele não é grande. Ah, mas o Messi, é um jogador físico. O Messi é muito forte, cara. Não. Você não derruba o Messi. Não, compara com o Cristiano Ronaldo. Não, mas o que a gente tá falando é de biotipo. Tipo, pô, o biotipo do Messi, ele é magrelo, baixo e tudo mais e tal. Mas pro biotipo dele, ele é um... Cara, sim. Ele é um atleta, literalmente, tipo. Ele é totalmente sarado, ele tem uma puta respiração. Cara, ele consegue fazer uma disparada de 50 metros em quê? 20 segundos? Mas o que eu quero falar, Carlos, é que o pessoal fala do futebol físico como se os jogadores, eles ainda têm essa mentalidade, até por não ver futebol além de Corinthians e São Paulo, que seja, tá ligado? E Botafogo e Vasco da Gama, que eles não conseguem ver que existe isso. Porque assim, antigamente também, porque não vai me dizer, porque o Pelé também, porque ele tinha um físico muito superior ao da maioria dos atletas, mano. Isso lá é verdade, tá ligado? Todo mundo sabe disso. Saca? Então não vai me dizer que isso nunca fez parte. Porra, fez parte, velho. A gente teve muito cara assim. Saca? E hoje em dia, isso é... Eu acho que a gente teve tempos no futebol em que essa coisa de físico, principalmente jogador alto, já foi muito mais importante do que é hoje, tá ligado? Hoje em dia, um cara que tem habilidade é muito mais valorizado do que um cara que é... Físico. Assim, cara, por exemplo, todo mundo fala da Copa de 2002. É claro que o desempenho do Brasil na Copa de 2002 foi muito melhor, mas eu acho a Copa de 2014 uma qualidade de futebol muito melhor do que a Copa de 2002, por exemplo. Com certeza. Sim, com certeza. Não, a Costa Rica tinha um futebol melhor que a maioria das seleções do Ah, mano. Você pega a seleção colombiana, você pega a seleção da Alemanha, claro. Holandesa. A seleção da Argentina, tipo, uma qualidade de futebol superior. Eu chego a falar que, tipo assim, a Copa de 2014, ela é a melhor Copa do Mundo em, sei lá, mais de 20 anos. Com certeza. A Copa de 2014, quase, tipo assim, teve um jogo ruim, tá ligado? Todos os outros jogos foram excelentes, tá ligado? Quase todos, cara, eu assisti todos os jogos daquela Copa do Mundo, cara. E, tipo assim, quase todos, quase 100% da Copa do Mundo com jogos excelentes, assim. E não é excelente, assim, foram bons, é de nível alto. Até o jogo do Japão tinha um futebol de um nível mais alto, tá ligado? Então, porra, a que ponto você chega, né, velho? Acho que aí mudou muito de assunto, né? Um pouco só. Mas é bom, porque eu viro e a gente fala de Liga Europa. Rolou a Liga Europa, certo? Que basicamente é o segunda classe da Champions League. Nem tanto, mas é a segunda classe da Champions League, certo? E... O que aconteceu, Carlos? Pode falar. É, à vontade aí, a hora do Carlos. Cara, aconteceu um jogo que deveria ser final da Champions. tem muito o que falar, cara, desse jogo do Liverpool, tá ligado? É tipo, tipo assim, quase todos os times têm esse tipo de jogos na história, tá ligado? Mas, mano, a gente não sabe o que acontece. Os outros, né? O Liverpool tem um por ano, mas... Né? A gente não sabe o que acontece, cara, que tipo, na boa, a única coisa que a gente não pode reclamar, principalmente desse time do Liverpool do Klopp, agora... Os caras não tem brilho, tá ligado? Os caras não tem raça. Os caras se matam e campo. Impressionante, né, cara? Porque o Liverpool não faz uma campanha boa no campeonato inglês. Nem com o Klopp. Com o Klopp também fez uma campanha irregular, principalmente no começo. E hoje ainda perde uns jogos bestas, como, por exemplo, tomar uma virada de 3-2 do Southampton, saindo ganhando de 2-0, sabe? Mas, cara, é impressionante como durante todo o tempo que o Klopp teve, quantos jogos emocionantes o Liverpool já não teve, cara. Impressionante. 3-3 contra o Arsenal, teve 4-1 contra o Manchester City, não, sabe? Teve 5-4 pro Norwich, o gol no final do Lallana, cara. Sim, sim, cara. Muitos jogos impressionantes, cara. O que eu tenho pra falar é que, tipo assim, a boa, a minha opinião hoje, dentro da Europa quase inteira, né? Pra mim, na liga inglesa, pra mim é uma animalidade disso. Os jogos mais divertidos da temporada inteira são os jogos do Liverpool. Porque, tipo assim, é um time... Ele, ao mesmo tempo que ele é um time que ele briga, que ele tem essa coisa da torcida também apoiar o tempo inteiro e tudo mais e tal. Coisa que na Inglaterra não tem tantas torcidas quanto a do Liverpool, tá ligado? Que realmente vão comprar a briga. A do Leicester agora demonstra isso. A do West Ham faz isso, tá ligado? Mas a maioria das torcidas na Inglaterra são meio blasé. A do Liverpool é uma das que compra a briga. De o Liverpool ter essa gana, do time ter essa gana... O time é muito inconstante. Então o time do Liverpool é capaz de meter 2-0 no Norwich, o Norwich virar pra 3-2, o time Liverpool virar pra 4-3, o Norwich empatar os 90 e o Liverpool ganhar os 50. Entendeu? Porque é um time mega inconstante. É um time com jogadores que você, tipo assim, pô, o Origi agora. Nesse temporada do Origi foi um lixo, uma tá bosta, ligado? É. Uma bosta. E agora o cara mete gol a todo jogo, entendeu? Cara, eu acho que o Origi é bom, velho. Eu acho que ele tem potencial, velho. Eu tô acreditando no Origi. Não, e é engraçado que assim, o Liverpool tem uma porrada de jogador que ele você é melhor fala, que o Benteke, ele... cara. Ele é melhor que o Benteke. Aliás, o Benteke é um bosta, cara. Não, o Benteke nem joga. Benteke é uma grande. Ô, mano, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Sério, ele não fez gol nem nada, cara. Porra, mas bota bastante na costa do Milner aí, velho. Bota bastante. Não, o Milner é guerreiro, velho. Que eu falo uma coisa. Eu odeio quando traz o Milner pra jogar por dentro, tá ligado? Acho que o Milner perde muito da característica dele. Quando jogando pela ponta, ele corre o campo inteiro, ele dá a carrinha, ele bate nos outros, ele xinga os outros. É jogador de torcida, tá ligado? O ele cara fez tudo nesse jogo. Vai lá e na raça, tá ligado? Ele fez tudo nesse jogo, pelo amor de Deus, cara. Não, e tem os caras que estão jogando. Tipo assim, tem os caras que estão jogando muito. O Kahn tá jogando absurdo. O Kahn é o símbolo de raça no nível, tá ligado? Também ele é quem mais marca no time inteiro? Não, cara, tipo, ele é capaz de ele correr o campo inteiro, dar carrinho, dar soco na cara e quebrar a perna e continuar em campo, tá ligado? E é aquilo, ele tem que fazer isso porque ele tem uma zaga merda, tá ligado? Então ele tem que marcar todo mundo que for possível, tá ligado? Por falar em zaga, aí você vai me dizer que a camisa não pesa, mano? Pro Sakho meter 2 gols, mano, a camisa pesa pra caralho. Não, o Sakho não meteu 2 gols, mas ele... Foi um gol, mas teve gol do Lovren também, né? Não. Porra, é absurdo aquele gol, cara. Cara, aquele lance, eu tava assistindo esse jogo inteiro, né? Cara, eu tinha certeza que tava dando merda quando o Sturridge se enrolou ali, cara. Eu falei, pô, deu merda. Não, cara, quando ele tocou pro Sturridge, o Sturridge matou a bola errada, já andou pra trás, eu falei, filha da puta! Aí ele arranja aquele passe. É isso que eu falo da inconstância. O Sturridge é um jogador de muita habilidade. Aí ele mata a bola, ele vai girar, ele esquece a bola. Aí tu, porra, como assim, velho? E aí o maluco me arranja um tapa no meio da perna dos dois jogadores, um deles, o Rummels. Ele dá um tapa no meio da perna do Rummels ali e bota o Milner na cara do gol, tipo, pra cruzar. Porra, irmão, o que tu tá fazendo, velho? Não é, mano? O Sakho... Não, é inconsistência do time. O Sakho, o segundo gol do Borussia, é uma bola que o Sakho não pode errar. O zagueiro não pode errar aquela bola. Entendeu? Pô, o Sakho tá metros na frente do Aubameyang. O passe do Royce é cortado. Se ele corre e ele tá bem posicionado, ele corta aquela bola com uma facilidade gigantesca. O time tomou 2-0 com 10 minutos de jogo, cara. Eu achei que ia ser um massacre, tá ligado? Eu também achei, Eu cara. Achei, porque assim, primeiro porque o Aubameyang tava sinistro, tá ligado? Aí eu falei, porra, vai dar merda. Não, o Aubameyang não tava assim, só o Aubameyang é sinistro. É verdade. Verdade, ainda tô apostando nele como um dos melhores atacantes do mundo atualmente, mas tudo bem. Não, ele é um dos melhores atacantes bem. O Royce, que não jogou nada na primeira partida, tava destruindo a parte esquerda. O Mkhitaryan tava bem pra caralho também. O Mkhitaryan jogou as duas partidas muito bem. O Mkhitaryan pra mim é o melhor, junto com o Aubameyang, ele é o melhor jogador da temporada do... Sim. O Weigl. Weigl. Tava jogando absurdos no meio campo. O Weigl joga muita bola mesmo. Joga. Não, e o Hummels, cara. O passe que ele dá pro Roger no terceiro gol. Ô, mano. Porra. Você já parou pra pensar que o Weigl tem 20 anos, velho? Já. Porra. Esse moleque vai ser primeiro volante por anos da seleção da Alemanha. Ele vai sair do Borussia, cara. Tipo, o nego vai sentar um caminhão de dinheiro ali. Nossa, pra caralho, né, mano? Mano, eu achei muito louco, cara. Porque esse time do Borussia, a gente já sabe, a gente viu aquilo, isso acontecer com o Tottenham, tá ligado? A gente viu exatamente isso acontecer com o Tottenham. Tipo assim, eu vi aqui, eu tava vendo de novo, eu falei, puta merda, acabou, fudeu. E de repente, cara, o Liverpool acabou, o Liverpool teve mais posse de bola que o Borussia, mano. Cara, a minha opinião é, tipo assim, é literalmente o que o Craig falou, cara, camisa pesa, velho. Tipo, é aquilo, velho. Porra, meu, sem sacanagem, quando o Borussia mete 2-0, a torcida não cala a boca, a torcida começa a cantar, não, é Liverpool pra cima, e o cara é tipo, ah, meu irmão, é isso que é futebol, tá ligado? Eu acho que assim, se você veste a camisa do Liverpool, você nunca perdeu. Até o último segundo você não perdeu, entendeu? É não, tipo você isso. Não pode parar de correr, tá ligado? Isso, tipo assim, isso é pra todos os clubes grandes, tá ligado? Porra, época do Ferg Time do Manchester United, tu não pode parar de perder até no final do jogo, sim, tá ligado? É que assim, porra, é óbvio que a gente fala isso dos times grandes, tipo assim, tem times que não importa a fase, não importa a situação, tipo assim, você não pode desacreditar um Milan só porque ele tá uma bosta, entendeu? Tipo assim, você não faz isso. Desse Milan aí eu desacredito, viu? Porque é foda, né, mano? Ó, já tava uma bosta quando tinha Robinho, o Emanuelson, mas esse eu não desacreditava. Agora, esse que tá agora eu desacredito, viu, mano? Esse time eu nunca. Esse time aí vai pegar o Wolfsburg. Você desacredita de um time quando você sabe que ele corre o risco de ser eliminado pelo Wolfsburg na Champions League, cara? Essa é a definição de desacreditar. Corre o risco, não. Ele, né? É, ele vai. Não, ele velho, vai. Você desacredita no time quando o Bonaventura é o melhor jogador do time, cara. Você desacredita no time quando um cara que você acha que é uma merda, ele se torna um dos melhores jogadores do time, tá ligado? Luiz Adriano? Exato. Exato. Esse cara, entendeu? Que, mano. Então, mas voltando o Liverpool, cara, é aquela parada, né? Tipo, o Liverpool, ele, cara, é impressionante como os torcedores novos, principalmente, é claro que na Inglaterra isso não aconteceu, mas os torcedores novos do Brasil, sabe, essa molecadinha nova, esqueceu o quanto o Liverpool é o maior time da Inglaterra, tá ligado? Não, tipo, se fala em Chelsea, se fala em Manchester City, se fala em Manchester United, se fala em Arsenal, se fala uma quantidade reduzida, mas eles esqueceram que o maior time da Inglaterra é o Liverpool. Não, Liverpool. E não vem me falar um que é o Manchester United. Não é, vai tomar no cu, velho. Não, não é. Não, não é. O Manchester United conquistou todos os títulos na era Ferguson. O Liverpool é o time que é grande desde que nasceu, sempre, tá ligado? Cara, pra mim o Liverpool é um dos três maiores clubes do mundo, mano. Pra mim, da história. Mas esse. Pra mim é, entendeu? Tipo assim, discute o que quiser. Ah, fala o que for de qualquer time, mano. Pra mim é, velho. Tipo assim, velho. Ah, velho, tipo, na boa. Pra mim, minha opinião é muito simples sobre o Liverpool, tá ligado? O time que tem a final de Istambul, ele não pode ser picano, tá ligado? Aquilo ali é uma coisa tão absurda na história do futebol, tá ligado? Aquela final da Champions League. Que tu tá provavelmente com o pior time que foi às oitavas de finais daquele ano, provavelmente era o time do Liverpool. E você dá porrada em Real Madrid, Juventus, você chega com o time do Milan naquela época, formado por Kaká, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Crespo, Shevchenko. Olha o que, que era o time do Liverpool. É. Dida, Maldini, do banco, Maldini, Cafu. Cara, você olha o time nesta. Esse se eu fosse, o, sei lá, qualquer jogador bosta aí do Liverpool desse dia, eu olhava a folha assim, de escalação do Milan e chorava. Era pra chorar mesmo? Porra, cara, Maldini, caralho! Não, e o como pior... Como é que eu vou driblar você... esse maluco? Velho, você sai com 3-0 tomado no lombo no primeiro tempo. Tipo, acabou. Tá ligado? Tipo, porra, para. Fecha o estádio, acabou o jogo, tá ligado? E tu volta e tu empata. E faltou um minuto pra acabar a prorrogação. O Duda, que é um goleiro hiper irregular. Ele pode ser pior que o Mirolli. Há de se dizer bem merda. É. Entendeu? Ele pega uma bola em cima da linha do Shevchenko. O Shevchenko picou a mão do Duda pra bola entrar. O Duda que segura a bola, velho. É literalmente em cima da linha. Não, cara, ó, cara, eu tô com a escalação do Liverpool aqui, cara. Que, cara, na moral, cara, é tipo assim, não dá nem pra você comparar uma escalação ou outra. É tipo um time de Liga Europa contra um time de final de Champions League, tá ligado? Não, olha esse time, mano. Dudek, Finan, que era um lateral direito mais ou menos pra caralho. Carragher era um bom jogador. Ripia, porra, jogador mais ou menos também. Jimmy Traoré, mais ou menos. Xabi Alonso era bom jogador. O Luiz Garcia, que é um jogador super valorizado. Nunca achei que tinha toda essa bola que o nego fala que ele jogava. Gerrard, que era bom jogador. Risse, que também não era grandes coisas. Kewell não era grandes coisas. E Barros também não era grandes coisas. Não, o Carlos é realmente. Cara, esse... Mano, compara com o Milan. Só tenta. Não cara, dá. Velho, tu vai ver os gols. O gol é do Gerrard, do Xabi Alonso. Se eu não me engano, o último é do Kewell, cara. O Kewell, meu Deus do céu, cara. Esse cara não jogava nada. É bizonho aquela final, velho. Tipo assim, o time que tem aquilo... Não é pra você. Você não pode vir lá e falar, tipo assim, cara, não, o Liverpool não é nada. Não, cara, tipo assim, infelizmente, de alguns anos pra cá... O Liverpool não tem mais o sucesso que alguns times têm, tá ligado? O time igual o Manchester City tem, igual o Manchester United tem. O Milan tem, também, beleza. O próprio Milan. Mas futebol é esse aí. De história, velho. Tem muito time hoje em dia. A gente já comenta disso várias vezes, tá ligado? O Ajax, tá ligado? O que é o Ajax hoje em dia, velho? Saca? Tipo assim, vários desses times, cara. E a galera esquece. Só que assim, você identifica um time grande mesmo, você identifica uma camisa de verdade, cara... Por esse tipo de feito, cara. E tem caras que... Não, por esse tipo de jogo, né? É, cara. Mas são essas coisas que marcam os grandes da história do futebol, os grandes do esporte, sabe? Porque é que nem quando o Romário bate no peito e fala que ele vai fazer 5 no segundo tempo, e ele faz. Saca? Quando o Liverpool reverte um placar inexplicável, saca? São essas coisas que vão transformar, ou que transformam o futebol, saca? Tipo assim, aquela seleção brasileira que... Do Pelé e do Garrincha, que fazia coisas que as pessoas não sabiam que acontecia, sabe? São essas coisas que transformam o futebol. É o inexplicável, saca? Tipo, uhum. Que o Liverpool tem pra caralho, saca? É difícil, cara. Só que vai pegar o Vila Real e talvez tome no cu. é uma ideia, né? Ah, é uma ideia. Mas é o que eu tava falando com vocês, cara. Dos quatro... Dos três que o Liverpool podia pegar, o que eu menos queria pegar é o Vila Real, porque eu acho o time mais acertado que hoje tem na Liga Europa. É um time que tem um pouco gol, é um time que tem um ataque bom, consegue sair muito rápido do ataque, sabe se posicionar muito bem, e é um time que pode ganhar lá dentro de... Ah, hoje em dia não sei tanto, né? Em Anfield, tá ligado? Porque é um time que sabe se posicionar muito bem, e pra perder em casa é muito complicado. O Sevilla é um time totalmente irregular, não ganha fora de casa, assim, porra, é bizonho. É, o Shakhtar é o time mais fraco dos quatro, tá ligado? O Shakhtar é a piada, né? De todos. Não, o Shakhtar é um time cheio de jogador brasileiro vagabundo que bate em time pequeno, cara. E bate bem em time, velho. Pequeno. É isso, tipo, o Shakhtar é isso. O Shakhtar tem um Marlos de titular, velho. Não. Que isso, Marlos era bom jogar no São Paulo. Grande Marlos. Oh. Saudades dele. O Shakhtar tem o Marlos e tem o Tyson. O Shakhtar... Não, ele é um jogador... Saber. Não, desculpa, o jogador não. O Shakhtar é um time que tem vários Walcotts brasileiros, cara. Vários. Várias. Vários. E tem o Tyson, que só o futuro dirá se ele foi melhor que o Messi. Né? Que já tá dizendo que não. Esse futuro aí... Não. Esse futuro aí já ele tá nem nas dirá, cartas. Nem disse, ele já foi, velho. Já era, já esquece. Esse futuro aí já passou. Entendeu? O presente atual é: será que ele vai ser melhor que o Marlos? Será que ele vai ganhar a posição do dentinho? tá conseguindo. Será que ele, tipo, da pessoa com PH? Tyson ou Marlos? Só o futuro dirá quem foi melhor. Entendeu? Esse é o novo título, cara. Que esse daí não vai, cara. Eu acho que, assim, a gente tem bem definido. Fica entre Vila Real e Liverpool. E aí, meu amigo, ou é o espanhol de sempre? Eu realmente acho que quem sair dessa semifinal aí é o favorito pra ganhar. Por mais que tenha toda a piada com o Sevilla, né? Não, o Sevilla é sempre eterno favorito da Liga Europa, o caralho. Mas esse Sevilla, ele é uma incompetência. O Sevilla só não é favorito quando tem o Atlético de Madrid. Que é o Atlético de Madrid é franco favorito, né? Não, o Atlético de Madrid já é campeão. Automaticamente. Ele já tá lá na final. O Atlético de Madrid tá na Liga Europa, que eu acho que nunca mais vai acontecer, ele já é o campeão. Cara, eu acho que assim... É porque esse Sevilla é muito fraco, cara. Ele tá muito merda, cara. Como um time decai tanto, velho? Sevilla tá muito merda pra dar alguma coisa, cara. Fica entre os dois, velho. Tem um meio time. Também ajuda, né? Mas assim, cara, eu acho que assim... Se o Liverpool ganhasse a Liga Europa... Seria um embalo pro Klopp, pra ter a assinatura de tipo assim, ó, eu consigo fazer isso pra frente, me dá a responsabilidade, tá ligado? E aí deixa ele acertar essa merda desse time, tá ligado? Troca, dá um jeito, saca? Porque eu acho que assim, o que prova é que dá pra fazer alguma coisa? Dá, entendeu? Eu acho que ele precisa desse título pra isso. E na boa, cara, tipo, sei lá, eu acho que o torcedor do Liverpool já tá feliz com a temporada, tá ligado? Porque, sei lá, cara, todo mundo gosta do Klopp, o time é aguerrido, por mais que o time seja meio constante, tá ligado? Não, e meio ruim, né? Meio ruim? Desculpa, mas assim, o Liverpool, por mais que tenha jogadores aguerridos, tenha bons jogadores como o Sturridge, Felipe Coutinho, tem jogadores ruins, cara. O Moreno é ruim. Eu acho o Moreno um jogador ruim, cara. Que isso, melhor lateral da história. Cara. Melhor lateral da Inglaterra. Ou cabo? Que isso, Craig? O Klein. Vou respeitar mais ele. Gênio. Cara. Não é. Gênio. Ele não é gênio. Melhor que o Cafu. Mas ele é um bom jogador. Agora, o Alberto Moreno é ruim, cara. Nossa, ele é um péssimo lateral. Nossa, melhor que o Roberto Carlos. Ele não ganhou uma bola, cara. Ganhou uma bola. Cara, eu também entendo. Não, minha grande preocupação é a dupla de volante. Porque eu acho que o Liverpool só tem um volante, na verdade, que é o Kahn. E, na verdade, o Allen vem jogando muito bem essa reta final. Não é sacanagem, não. O Allen vem jogando muito bem. E o Klopp, ele tomou os dois gols do Borussia porque ele armou o time errado no início. O time não era pra ter entrado com o Milner de segundo volante, era pra ter entrado com o Allen. Sim. E quando o Allen entra, e entra o Sturridge também, o time melhora muito. Eu teria entrado com o Milner na ponta, de certeza. Mas era pra ele ter, não ter entrado com o Firmino, ter entrado com o Allen de segundo volante, ter jogado o Milner. Deixaram o Firmino pro segundo tempo. E deixar o Lallana no meio. Tá deixando. Entendeu? Porque o Lallana, mesmo jogando mal, é uma coisa muito bizarra isso. O Lallana é um dos líderes de roubada de bola da Liga Europa. Não, mentira, velho. É sério? Vou levar chat dados, cara. Eu vi esses dias. O Lallana não marca, não, cara. Estatísticas malucas do futebol, cara. O Lallana, ele é o típico jogador que ele faz grandes jogadas que não dão em nada. Mas é essas estatísticas, assim. É a estatística do Manchester tem a melhor defesa da Europa. Entendeu? É essa estatística aí. O Manchester tem a melhor defesa da Europa? Nunca. O Lallana, cara. O Lallana, ele é tipo um Wilshere do Liverpool. Não se confunde, cara. Porque ele é um grande jogador que faz jogadas absurdas que não... Não em nada. Tipo, não sai gol. É a dupla tipo caneta isso, de trivela que não dá em nada. Cara, eu vi outro dia um vídeo de Golden Boy do Wilshere. O vídeo tem 15 minutos, só de bolas que o Wilshere deixa os caras na cara do gol, assim. Tem, desses 15 minutos do vídeo, 12 são de lances que o gol não foi convertido e 3 foram onde o gol foi convertido, cara. Tem uma noção. Risível, né? Risível. Mas Liga Europa, acho que é isso, né? Que a gente tem pra falar da Liga Europa. Tem mais nada agora. Pra ver, né, velho? Acho que é isso. A gente não precisa comentar de campeonatos estaduais, né? O Campeonato Paulista acabou. Né? Não, precisa completar. Não, campeonato estadual precisa. Não. Audax. Não, quando o time tem a audácia de perder de 4-1 pra porra do Audax, velho. Vai tomar no cu, cara. A gente precisa comentar. Acho que não. Ganso, melhor jogador do Brasil. Ganso, seleção. Caleri, melhor jogador da história da Argentina. E eu não mas vi o Caleri é bom jogador, sim, cara. Não foi culpa dele, cara. Não, não, foi o Caleri culpa é bom. Da zaga merda, cara. Não, o Caleri é bom. O Caleri é o artilheiro de São Paulo, mano. Ele faz todos os gols. O Caleri faz muito gol, cara. O Caleri é bom jogador. Não, eu não tô culpando. Eu não culpo o Caleri. E não. O Ganso tá mal essa temporada também. Não tô achando assim. Não, essa mas temporada ele tá arrasando. A parada do Ganso é o seguinte: ele não é um jogador bom pra caralho. Igual as pessoas têm expectativa nele, tá ligado? Ele não é esse cara. Tipo assim, eu já entendi qual é a do Ganso. Ele não é pra ser craque. Ele é um bom jogador de time, assim, sabe? Mas ele não é pra ser craque. Ele é um cara que nunca vai sair do Brasil, eu acho, tá ligado? Porque ele não tem bola pra jogar na Europa. Ele é um jogador da hora do Brasil, assim, tá ligado? É o Douglas. Que os times vão querer ter. Tipo, ele é tipo um Diego Souza, tá ligado? Sim, ele é bom, ele faz papel dele, dá um grau. Ele é tipo isso, cara. Ele é tipo isso. Ele não é um craque. Cara, pra mim o Ganso, ele é um jogador que ele tem bastante habilidade, tá ligado? Só que, tipo assim, ele sozinho não resolve, tá ligado? Ele é um bom jogador, igual o Flávio falou. Se ele tiver um time bom em volta dele, igual era aquele time do Santos, que o time do Santos era muito foda, tá ligado? Aí ele consegue aparecer, ele consegue dar os passes, ele consegue. É a parada do Wilshere, tá ligado? Porra, vira e mexe o Ganso. Ano passado, botava o cara na cara do gol. E o cara ia lá e perdia o gol, tá ligado? Tipo, não é culpa dele. Então, tipo assim, o Ganso precisa desses caras em volta dele, tá ligado? Precisa de, não, tanto de um cara. É que a melhor fase que o Ganso teve no São Paulo foi a fase que o São Paulo tinha o Pato, o Kaká, o Luiz Fabiano e o Allan Kardec, né? Sim, e o Allan Kardec tava bem. E tinha o Souza jogando bem de volante, tá ligado? E o Michel Bastos também. Então o time do São Paulo era bom. Não, assim, aquele time do São Paulo era bom, porque tinha o Souza tava jogando muito, tá ligado? O Michel Bastos veio jogando bem, o Kaká, tá ligado? Sim. Agora, esse time... Nesse time, o Ganso jogava bem. Agora, nesse time de agora, bem, né? A gente depende do Bruno na lateral direita, né? E fica meio... E o Bruno não tá ruim, não, viu? Tá aceitável. Mena não, também é menos pior. E quem criticava o Bruno é você. Todo mundo adora o Bruno. King of Balloon. O King of Balloon. Inclusive, ele dá Balloon todo jogo, ele deu de novo. Porque ele é assim... Cara, incrível, incrível. Tipo assim, é uma piada 100% real. Cara, só o problema do São Paulo, cara, mano, não tem o que dizer. Tipo assim, um dos nossos melhores defensores é o Rodrigo Caio. E eu não acho que o Rodrigo Caio é tudo isso. Tem uma galera que acha que ele é puta. Eu não acho, tá ligado? Tipo, ele dá um grau, mas não vai também, saca? Tipo, ok. Eu acho que o São Paulo é um time que tem muita dificuldade pra ganhar jogos fora de casa. Tanto é que o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa esse ano, né? É foda. São Paulo, Sevilha, assim, do Brasil. Eu acho, assim, que... Nossa, caralho, São Paulo deu uma reviravolta na Libertadores, mas eu não dou esse grau na classificação também, porque pegar o São Paulo já não vai vir fora de casa. Aí pega o De Strongest, que é um time... Tudo ainda? Pô. É claro, o São Paulo empatando, o São Paulo passa, mas assim, é difícil. Eu não sei. Eu tô na expectativa só, e eu acho que os estaduais acabaram. Eu não faço a mínima ideia de como está em qualquer outro estadual. Palmeiras ganhou? Palmeiras conseguiu passar? Não faço a mínima ideia. Eu não tenho o menor interesse nos estaduais. Passou. Como é que tá? Campeonato Carioca, como é que tá, cara? Semifinal clássico. Ah, sério? Surpresa, hein? Você tava esperando não, o Bangu. Eu vou falar do Campeonato Carioca, que esse, de novo, acho que eu falei isso ano passado, vou falar de novo, esse formato é uma bosta. Quero Taça Guanabara, quero Taça Rio de volta. Claro, cara. Mais divertido, muito mais louco. Vai tomar no cu. Cara. O legal é que, por exemplo, a Taça Guanabara, os caras fazem tudo pra acabar ela. Porque, tipo assim, antigamente o Campeonato Carioca era como? Tinha a Taça Guanabara, tinha a Taça Rio e a final. Acabou. Então, tipo assim, Campeonato Paulista tava rolando essas jogos intermináveis aí. Porra, no meio disso tinha uma final no Rio, tá ligado? E a final, a Ruth, entendeu? Que se batendo e o caralho, entendeu? Não, mas na moral, dos últimos anos as finais do Rio são ruins demais, viu, os cara? Times não, são mas muito tá merda. Horrível, gente, tá horrível. É porque os times estão muito sério, merda. Sério, cara, tirando depois daquele ano lá com o Louco Abreu e tal, fez o gol lá, depois, nossa, cara, tudo final ruim, mano, pelo amor de Deus, velho. Mano, esses últimos anos aí que o Vasco ganhou, pelo amor de Deus, cara, só jogo ruim, mano. Tipo, não, mano. Sem torcida, jogo ruim. Cara, jogo ruim, é jogo ruim e tal, mas é jogo que repercute, cara. Eu acho divertido, cara. Eu acho divertido. Quando por que é divertido? Porque os caras. Sei lá, cara, mano. O cara chega acabou o jogo, o cara chega e fala que roubado é mais gostoso. Você não acha divertido? Não acho, não. Eu acho engraçado pra caralho. Mas essa é a alma do carioca. É por isso que o campeonato paulista não tem tanta graça assim, porque os times não brigam, os times não ficam se zoando, todo mundo é amiguinho. Matou ninguém, Palmeiras e Corinthians. Matou ninguém naquele jogo. Morreu ninguém ali, naquela treta. Ninguém. Cara, campeonato carioca é mais divertido, cara. Acho que todo mundo viu aquela parada daquele repórter palmeirense lá quando o Palmeiras perdeu pro Água Santa. Sim, é. Cara, lá é muito engraçado, velho. Muito engraçado. Cara, eu só quero dizer uma coisa. Campeonatos estaduais, no geral, eu só espero as finais, aí eu assisto as finais dependendo. E é isso, tá ligado? Porque não dá pra assistir o resto, desculpa, não dá pra assistir o resto. Não, mas ninguém assiste o resto do campeonato carioca. Eu tô falando do formato antigo é porque tinha duas semifinais e três finais, cara. Era maneiro. Não, eu concordo, mas eu acho também o formato do Campeonato Paulista um lixo. Tá ligado? Isso sempre foi. Só que esse sempre foi. Eu acho que é um. Qual dos campeonatos estaduais que tem um formato legal? Só a Copa do Nordeste. Cara, hoje em dia só o Mineiro porque ele é pequeno. A Copa do Nordeste vale? Não, mas a Copa do Nordeste não é estadual. Ah, então. Porque é o melhor. Por que o Mineiro é pequeno? Porque o Mineiro tem só 12 clubes. É. Ah, entendi. É rapidão. Mas o Mineiro também é... Puta, é o Mineiro, velho. Sério, o campeonato... O Mineiro... Tem um não, time... porque o Mineiro podia ser só dois clubes, né, também, né? Não, mas o campeonato Mineiro aqui é foda, porque assim, tem dois clubes e os outros times que são pequenos, não é tipo assim... Não, é dois clubes e eles arrumam treta todo dia, né? Sim, e assim, os outros times são um lixo, assim, mas tipo assim, eles são muito piores que os outros, tá ligado? Eles são uma várzea, time de várzea, saca? Não, não dá pra jogar aqueles clubes. Não, tipo, eles não conseguem jogar a Série B. Ah, mas o América tá na Série A, velho. É o único, sobrou agora, né? E ainda assim você sabe o que vai acontecer, ele vai ser rebaixado esse ano. Não, mas, tipo, pra mim a maioria dos estaduais é isso. Podia ter dois clubes só, acabou. Cara, eu acho. Gaúcho também, Gaúcho. Podia ter Grenal, vamos pra casa e mas, tá ótimo. Ah, mano, mas os Grenal é outro jogo que todo mundo coloca uma puta expectativa e é sempre um jogo chato pra caralho, 0x0. Não, fica na lama. Cara, futebol gaúcho, só gaúcho gosta, mas tipo, quer fazer estadual, mano, faz um jogo só, acabou. Não, futebol mano, gaúcho. Eu não entendo isso, ó. Os caras falam assim, nossa, Grenal é a maior rivalidade do futebol mundial. Ninguém morre, ninguém é expulso, os jogos é tudo travado, era... Ninguém faz embaixadinha no meio de campo e tem briga generalizada. Onde é que é a rivalidade essa porra, mano? Ninguém rouba. Ninguém rouba. Fala que roubar é mais gostoso. Mano, no final do campeonato carioca... É sério, rouba. Mano. Mano, eu sempre fico na expectativa que no Grenal tenha briga. E nunca tem, cara. Tem. É verdade, não mano. Tem, mano, me diz. No Grenal, no Internacional, Romarinho só faz gol no Grêmio? Não tem isso. Faz, cara. Não tem isso, cara. Não tem isso. O Valdívia fazia só gol no Grêmio. É, mano, o Valdívia fazia gol no São Paulo e mandava o Rogério Ceni calar a boca. O Valdívia, o que, que o Valdívia do Inter faz? Mano, os caras mandam a torcida tomar no cu. Só o cara do Inter. Manda, isso manda. Isso é louco, velho. Só o Fabrício. Os caras mandam a própria torcida tomar no cu, né? Cara, você percebe como é que... O cara não faz um gol no finalzinho do jogo, chutando de longe e sai dando o dedo pra torcida rival, cara. Pô, você percebe o nível do campeonato desses clubes quando o chorãozinho do time do São Paulo é o cara do time do Caras, né, velho? Pro Maicon ser o... Nossa, que jogador! Hein? Quero o chorãozinho aqui. Chorão da porra, tá ligado? E aí? Aí você já entende como é que é esse time aí. Entendeu? Continua odiando você, Maicon. Então é isso. Tá? Vamos encerrar isso aqui. Vamos fechar. Não teve mais nada. Vamos fazer a arte do rolinho. Vocês esperam em silêncio enquanto toca a vinheta, tá? Então é isso. Vamos embora para a arte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora pra mais uma arte do rolinho. Esse momento, que momento que é esse, Crive? Cara, eu sabia que você ia perguntar pra mim, porque eu não apareço nos outros programas. É um momento mágico e que é maravilhoso também. Olha, e é silencioso, sem vinheta. Olha só, caralho, muito borrado com esse bagulho das vinhetas, mano. Cara, eu sempre quero não falar que é maravilhoso, mas eu sempre nunca penso um negócio legal pra falar, cara. Só uma vez que eu falei que é legal e tem dois pulmões. Esse é muito bizarro, cara. É muito nada a ver, porque eu falo, não, qualquer coisa, ele. Falei, qualquer coisa, ué. Muito bizarro. Bem, Arte do Rolinho, se você quiser entrar em contato com a gente, o que, que você pode fazer? Por onde você pode entrar em contato com a gente, Fábio Faria? Você pode entrar em contato também pelo site do Prorrogação, onde tem uns podcasts, você pode ir lá comentar, que é prorrogaçãodeluxe.wordpress.com. Você também pode comentar, mandar um e-mail pra gente comentando os episódios do Prorrogação, que é prorrogadeluxe. Não, peraí, é isso mesmo? Não, é prorrogacalcast@gmail.com ou comentar no Twitter @prorrogadeluxe ou no Twitter md_lucas, mdcrive, carlitos_maia e @erumark se você quiser ter notícias sobre LOLBR. Caralho, mano, se fuder. Vale dizer que o Twitter do Marx é um dos mais ativos que eu conheço. Ele é muito divertido, muito engraçado. É muito legal ver ele. Se você tem problemas com seus ganks, se você tem problema no mid lane, então você precisa gankar na mid lane, já sabe, né? Eu mais. Se você quer receber notícias sobre o novo suporte da PEN, vai pular no seu cu, mano. Você quer saber que o novo suporte da PEN é o Zirigdum, então vai lá, @erumarx no Twitter. Exato, isso aí, todas as notícias do LOL, esse mundo maravilhoso. E não se esqueça, o Erumarx gosta de skin, porque é isso que um lozeiro gosta. Viu? Então, arte do rolinho. Carlos, o que você tem pra gente? Então, três rolinhos hoje, os três rolinhos com elástico. Pra ficar bonito. O primeiro, esse é recente até, a galera do Mahrez, do jogo contra o Stoke City, do Leicester, que ele pega a bola, ele dá a caneta no maluco, dando o elástico dentro da área, né? Jogada, ele tava marcado por dois, ele dá o elástico tirando o maluco. Aí o segundo, do Neymar, né, que eu jogava no Santo ainda, que ele tá dentro da área também, ele dá o elástico no maluco rápido assim. E o último, do Cristiano Ronaldo também, com o elásticozinho embaixo das pernas do jogador, jogando pela seleção de Portugal. Olha só, então é isso? É isso aí. Então é isso para o rolinhos dessa semana. Vamos embora pro nosso bolão. Let's go. Então vamos para o bolão. Eu fiz as contas e mudou todas as colocações. Tá? O nosso primeiro colocado agora do bolão é o Eru Marques, com 3 caralho, pontos. Caralho, isso é Eru. Eu quero saber, eu acertei aquele jogo lá do campeonato holandês? Não! Caralho, que merda. Você ficaria decepcionado se soubesse qual foi o placar. Claro, menos que gritaria é essa, mano. Eu acho que é mentira. Hã? O que foi, Cor? Que gritaria é essa do seu microfone, cara? O quê? Que gritaria é essa do seu microfone, Lucas? Gritaria? Que gritaria, mano? Não tá uma gritaria, velho? Não. É o André Henrique, velho. É o André Henrique incorporado ali do Lucas. Gritaria? Que gritaria, mano? Gênio, gênio, gênio! É o gênio! Bem, então, o Eru Marques é o primeiro colocado. Em segundo colocado temos o Carlos. Olha só, velho. Com 10 pontos. Em terceiro temos o Lozecan. Em quarto temos eu mesmo. E em último colocado... Ah, desculpa, mano, a gritaria era aqui, velho. Nossa! Nossa! Gênio, gênio, gênio! Gênio, gênio! Que isso, o André Henning tá aí, cara? Caralho, mano. Mano, que... caralho! Mano, Craig, o que foi, mano? Não, abriu o vídeo do... O vídeo do... Do Carlos... E daí eu não percebi que abriu pelo... É que assim, eu recentemente... Eu desinstalei tudo do meu PC, eu zerei ele e tal, formatei, e daí tá com o internet, o Microsoft Edge ainda, e quando eu tô abrindo o link, tá, não tá abrindo pelo Chrome, tá abrindo pelo Microsoft Edge, eu não percebi que abri, daí começou a passar uma propaganda do vídeo no YouTube, mó gritaria, daí eu achei que era com o seu microfone, tá ligado? Nossa, que legal. Imagina se fosse uma propaganda do esporte interativo. Com o Marco Reis. Gênio, seria foda. Bem, vamos pro bolão dessa semana. Tá, temos bastante participantes. Então teremos 5 jogos. Primeiro jogo, será um jogo muito nada a ver, porque é o que tem pra hoje, que é Liverpool e Newcastle. Já não foi esse jogo? Não, dia 23. Cara, tem um jogo melhor amanhã, que é o Liverpool e Everton. Então pode ser, se quiser. Liverpool e Everton, então. Cara, tá com cara de 2-1, Everton. Cara, eu vou de 1-0, Everton. Os torcedores do Liverpool vão andar os 5 km pro estádio do rival e vão quebrar tudo. Ah, 2-1, Liverpool. Verdade, isso não acontece mais no futebol inglês, cara. É. 2-1, Liverpool. Que gol do Milner. Cara, vai ser um jogo... Ah não, Liverpool e Everton, sempre um jogo meio louco. 3-2 Liverpool. 2 do Coutinho. Os 2 do Everton são do Lukaku. E o gol faltando 1 minuto pra acabar o jogo vai ser do Lallana de novo. Olha só. E aí, caralho, e aí ele vai tirar a camisa. Aí ele vai tirar a camisa mandando assim: quem é que não faz coisa importante, Crive? Vai só estar escrito em inglês. Eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Não, ele tem que tirar a camiseta e tem que estar escrito assim, ó, Crive. É Crive com só o Y e um espaço, tá ligado? Crive. Seria louco. Bem. E a foto do Alex Escobar de comandante de bordo. Bem, próximo jogo do campeonato alemão: Schalke e Bayer Leverkusen. 2-2. Ah. Gols do Schalke, 2 do Rantelar. E os gols do Bayer Leverkusen, 2 do Ballack. Vai ser... Tio, vai ser 1-0 Schalke. Cara, acho que vai ser 4-0 Schalke. Isso vai ser um Schalke pro Leverkusen. Nossa. Nossa, eu não entendi essa, mas... Schalke, choque, Schalke, choque. Nossa, meu Deus. Nossa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu pensei que era um Schalke, tipo assim, Schalke pra classificação, entendeu? É, tipo isso. Nossa, meu Deus do céu. Que... Ai, meu Deus, caralho. Cada um pior que o outro. Ah, não, tá tão ruim que o jogo também vai ser uma bosta. Vai ser 1-1. Deixa eu ver. Ei, Nós estamos meio... Vocês sabem que aqui de jogo tá meio complicado, né? Então eu peguei um jogo muito nada a ver. Montpellier e Troyes. Do campeonato francês. 1-0 Montpellier. Vou te ir. Sabia. Sabia. Tinha que ser isso. 0-0 esse jogo, sem gol de Giroud. Ele vai perder um lá, cara do gol. É, 4-0 Montpellier. Sei lá, 4 gols do Giroud também. Ah, cara, 2-1 Troyes, porque foi vários presentes de troianos. Vários cavalos de Troyes. Nossa! Nossa! Esse time é um vírus, cara. Nossa, eu não devia ter escolhido esse jogo. Aí, na moral. Sabe quando o Troyes vai ganhar um jogo? Quer dizer, vai perder um jogo? Quando ele jogar contra o Northwich City. Nossa. Eu estou aqui chalque com a piada de vocês. Nossa! Caralho! Que merda! Que bosta, cara! Caralho, mano! Caralho. Próximo jogo. Jogo da Major League Soccer. New York Red Bulls e Orlando City. Vai ser 2-0 o Orlando City. Um do Pateta e outro do Mickey. Do Max. Pra mim vai Renato, ser... Max joga esperto radicais. 1-0 New York Red Bulls, gol do Thierry Henry. Porra, boa piada, filha da puta. Já se fudeu. Ai, caralho, tô maluco. Então vai ser 2-0 de Red Bulls e duas asas. Você sair voando. É, vai ser 2-0 Red Bull, um do RBR e outro do Toro Rosso. Nossa! Já pedi pra parar, cara. Caralho, mano. Lucas, tem um jogo aqui, ó. Clássico do Prorroga, hein? Sério? Manda aí, então, como nosso jogo extra. É o clássico de Kashima, moleque. Puta que o pariu. Kashima versus Kashiwa. Eita porra. Kashima Rei Sol contra Kashima Antlers. Isso. É isso aí. Caralho. Essa é difícil, hein? Cara... Putz, fala aí, cara, que eu tô pensando ainda em como vai ser esse jogo. Ele tá pensando a piada que ele é na casa do Kashima Antlers, tá? Então, eu acho ser, que, ó, vai ser. Eu tenho minha opinião, vai ser 2-0 Antlers, um gol de Bambi e sua mamãe. Nossa. Ah. Pra mim vai ser 1-0 Rei Sol, gol do Luiz 14. Nossa! Caralho! Vai ser 2-0 Antlers, 2 par de chifres. Eu acho que vai ser 1-0 Rei Sol, porque o Kashima era um time melhor Antler. Puta merda! Caralho, mano. Ah, essa doeu, viado. Nossa. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Eu estou em choque com essa piada. Caralho, mano. Meu Deus, vamos encerrar esse podcast. Eu paro de gravar o Prorrogação e é isso que acontece. Não, vamos virar, pelo amor de Deus. Vamos acabar. Na moral, essa eu acho que foi a quarta piada ruim, então é o Schalke 04. Ah, não! Não! Não! Sério, vira. Vamos acabar esse podcast, pelo amor de Deus. Encerrar o podcast, que é melhor, né, gente? Porque já tá difícil, eu já pedi pra parar. O cara dormiu, caralho. Já pedi pra parar. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, olha o nível que a gente chega. Obrigado a todos vocês que estão. É triste, né, cara? É triste mesmo. Obrigado ao Craft por ter voltado à prorrogação. Será que você vai aparecer em mais podcasts? Não sei. Ó, do Gasp eu posso ter certeza que não. Nossa! Cara. Ainda mais quando ela tiver vários solos de guitarra. Vários solos de guitarra, o Dolinho e seus solos de guitarra, né, mano? Caralho, mano, esse é o título do podcast. Então é isso. Obrigado. Não, o título do podcast não pode ser isso, velho. É? O título do podcast não, tem que ser prorrogação, dois pontos, um podcast sobre o Arsenal, o Botafogo e o Raiz. Pode ser, pode ser. Essa é uma boa maneira de colocar o podcast. Então é isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Que? Tchau. Tchau. Que? Tchau. International Superstar Soccer Deluxe.